Gabriel Leme de Souza, estamos começando mais um dispositivo sonoro. Estou aqui com o Jean, dá um oi, Jean. E aí, galera? Marcelo, dá um oi, Marcelo. Boa noite, bom dia, boa tarde. E temos um participante novo que é o Nil. Nil, se você pudesse apresentar, cara. Pode falar que você vende calcinha. Ah, salve, salve, galera. Boa noite ou bom dia, seja lá onde estiverem. Meu nome é Nil. Eu sou um roteirista independente. Tenho um canal de vídeo aleatório e estou aí participando com essa galera aí. A gente vai pôr o link do canal do Nil depois na descrição do episódio. E o episódio de hoje a gente vai falar da concepção até a tela numa realização cinematográfica. Que a gente vai acabar abordando as etapas de uma produção cinematográfica, né? E as funções que englobam cada uma das etapas. Então, hoje eu tô de orelha aí, então não sei porra nenhuma desse assunto aí. Sabe, sim, a. Mas O Bruno é um consumidor se de puder, filme eu vou cinematográfico. contribuir aí. Eu vou fazer umas perguntas boas. Vou fazer umas perguntas. Então vou começar perguntando: de onde que nasce a ideia de um filme? Eu acho que tem duas vertentes, né, cara? Tem uma que a ideia vem naturalmente de alguma inspiração. Essa inspiração pode realmente vir com álcool, vir com outras emoções na vida. Eu tenho uma ideia de um filme que veio de um sonho. Eu nunca sonho direito. Teve uma tarde que eu dormi e sonhei uma hora que teve começo, meio e fim, uma história que foi fantástica. Então é a única ideia que eu tenho de filme veio de um sonho. E tem, por exemplo, eu assisti um filme no, na Netflix, não sei que lá, do Apocalipse, que é um filme horrível, muito ruim. Eu assisti com a minha namorada pra. Tipo, ah, vamos Destino assistir um filme. Apocalipse? Uma Vamos assistir bosta. um. É, pois é, vamos assistir um filme aleatório? Esse filme eu acho que a ideia vem de simplesmente preencher uma lacuna e ganhar dinheiro, porque não fala nada com nada. Então, tem essas duas, né? O comercial É só e a para inspiração. pessoas que querem ver filme aleatório. É, então assim, mas eu queria ver um filme aleatório bom, né? Que queria dizer alguma coisa. Esse é o tipo de filme que não quer dizer nada. O cara só fez para preencher uma lacuna e vender para aquele tipo de público e ganhar dinheiro, né? Então, acho que tem essas duas. Uma que é mais natural, que é pela inspiração, e outra que é mais comercial, que é para ganhar mesmo dinheiro. É, sair do sonho é legal, do sonho. Deve ter muita ideia que vem de sonho. Tem de insight também, né? O cara lendo algum livro, sei lá, participando de uma reunião, vendo até um filme. É, no cotidiano, por exemplo, você às vezes entra no ônibus, Escovando você vê. dente. Você entra num ônibus, passa, acontece uma situação ali com um cobrador e alguém que aquilo lá dá um curta-metragem, né? A observação, né, do cotidiano. Uma notícia de jornal, né, pode fomentar também a realização de um roteiro, a escrita de um roteiro de um filme, né? Sim, um artigo, livro. Até a própria história do cara, da pessoa, né? Sim, mas eu acho que parte a ideia, eu acho que ela parte de duas coisas: é o interesse por um assunto ou por um tema. Então, dentro disso, a gente pode até acabar englobando aí até o interesse comercial, que seria a intenção de ter um assunto que possa proporcionar o interesse do público diante dele, né? E acabar atraindo recursos para viabilizar esse projeto. Agora, dentro do tema, acho que pode englobar várias coisas. Que pode querer falar, sei lá, da morte, pode querer falar da perspectiva de um sonho. Então, acho que é daí que parte a ideia. Bom, mas depois disso, como que a gente desenvolve isso? Como que a gente desenvolve isso, Nil? Depois que a gente tem uma ideia, um A assunto. partir do tema e da ideia, né? Isso. Aí já começa a elaborar o roteiro, né? Você tem que ter. Tipo assim, você tem um tema. Você tem que ter uma história com um começo, meio e fim, né? Isso Isso é pré-produção? é a preparação ainda, que a gente pode dividir, né, as etapas do filme em preparação, pré-produção, a filmagem, que alguns chamam de produção, finalização, né? E que Ah, entra então na a pós-produção. gente ainda nem Então, chegou na pré-produção. a base de tudo é o roteiro. Abaixo do roteiro. Mas o roteiro, ele nasce primeiro do argumento cinematográfico, né? Que é o roteiro literário, que o pessoal chama. Que é O roteiro é preparação. o roteiro encaixa na Nem é pré. preparação. Isso, ó. Eu posso criar um argumento e vender o argumento para alguém roteirizar? É possível, né? É possível. possível. Falando assim, no mercado cinematográfico, se fosse em Hollywood, eu tenho um bom argumento, eu posso tentar vender isso. Pode. Inclusive, tem alguns diretores que desenvolvem o argumento e contratam roteirista para desenvolver o roteiro em cima daquele argumento, né? Até o Tim Burton é um que costuma fazer isso. Outros diretores tipo, também. Quando tá começando um filme, no crédito inicial tem assim, um filme de, e é o nome do diretor geralmente, mas o roteiro é de outro. Pode ser os dois, eu acho que aí dentro disso, um filme de, eu acho que às vezes eles pegam mais ou o produtor ou o diretor, né, cara? Aí, através disso, a gente pode, a partir desse argumento, a gente pode... Na verdade, o argumento ele nasce até de outra coisa, que é a sinopse, né? Que é um logline, a sinopse, que é o resumo da história do filme, aí, que pode ser um parágrafo. E disso a gente pega e escreve o argumento cinematográfico, que seria formado um conto, né? Agora, a partir disso, eu acho que um bom filme começa por aí. Se tiver uma sinopse boa, um argumento bom, é possível que você tenha um roteiro bom e que você depois vá ter um filme bom, né? Mas tem casos de não ter um roteiro bom e o filme for bom, é impossível. Ou eu fiz uma pergunta idiota? Não, eu acho que tem casos que a sinopse do filme é muito boa e o roteiro é uma bosta. Eu também acho. Também acho que você pode até ter um roteiro muito ruim e um filme muito bom também. Tem casos disso, assim. E tem caso que acaba filmando a própria... Não tem nem roteiro, né? Já pega e já filma a ideia. Tem caso que é assim. Dentro dos filmes que você já fez, Nil, como que se deu o processo? Então, aquele filme meu que participou de alguns festivais sobre um garoto que acha bicicleta, foi, por exemplo, era um roteiro de 20 páginas, no máximo, eu acho, e ninguém era ator de verdade, certo? Então, eu explicava a cena e ninguém lia o roteiro, na verdade, eu deixava eles improvisar e o filme foi surgindo assim. Então, nesse caso, não precisaria de um roteiro bom, então, no caso, né? Precisaria da tua visão de diretor ali para guiar aquilo ali, né? Sim, eu fui guiando e eu acho que foi mais fácil porque ninguém era exatamente ator também, no caso, né? Mas eu acho que eu já vi longas metragens, assim, produções boas desse estilo. Eu acho que existe, não existe? Existe. Você fala que não tem um roteiro, assim, que os atores nem lêem o roteiro? É. Sim, existem. Existem muitas, né, cara? Você pode deixar o ator dar uma improvisada ali. Mas, então, aí vai depender mais do diretor, se é bom ou não. Nesses casos. E nesse caso funciona muito bem quando o diretor é também o criador da ideia, o criador do roteiro, né? Porque, no caso, se o diretor pegar um roteiro mal escrito, ele não vai saber qual foi a proposta também do filme ali na escrita. O Marcelo, que já chegou a fazer o clipe aí da banda Bud Pump, Marcelo? O Neil fez comigo, né? O Neil me ajudou muito nesse processo. Eu ajudei mais na parte técnica, né? Fotografia ali. Não, ô louco, Neil. Você veio aqui os dias antes, a gente sentou, ficou conversando pra caramba sobre a história. Você deu muitas ideias interessantes do batom, do copo, do copo. Né? O roteiro basicamente foi o Neil que deu as ideias de... Ah, não, mas você já tinha a base do roteiro, eu fui adicionando os detalhes para ir complementando, certo? Foi isso aí. Mas você deu um... Porque assim, as minhas ideias estavam muito soltas, saca? O Neil amarrou tudo. Minhas ideias estavam bem soltas. Deu o Neil amarrou. Colorida. Conta o processo pra gente, Marcelo. Então, é uma banda... Eu acho que eu já falei desse clipe em outro podcast, não sei, mas deixo o link dele depois aí. Sim. É uma banda aqui de Cambuquira, um pessoal muito bom, músicos excelentes, profissionais, estudiosos inspirados e talentosos. A banda chama Bud Pump. E eles estavam criando... Uma música original, né? Uma música autoral deles. Eles estavam lançando um CD que lançaram no final do ano passado, Time to Find New Roads, tem no Spotify, nesses lugares tudo. E eles queriam fazer um single, um clipe, né, pra antes de lançarem o álbum, ter como uma chamativa e tal, um teaser pro álbum. E aí eles me contrataram, eu trabalho com fotografia de casamento, maior parte e tal, mas eu gosto muito de cinema, já fiz uns trabalhos com o Gabriel aí, a gente filmou vários curtas para a Mostra Mosca, que é uma mostra que tem anualmente aqui na cidade. É uma mostra de curta-metragem do Brasil inteiro, né? Esse desse ano foi uma meia mostra, porque eles não tiveram todos os recursos para fazer e tal. Ano que vem vai ter a mosca 12. O ano retrasado teve a mosca 11, esse ano foi a 11,5. E o interessante foi a primeira mosca que teve longas metragens, né? Isso aí que foi legal. Também de novidade. Mas aí a gente, além de produzir com o Gabriel, eu tava trabalhando com fotografia e me chamaram para fazer esse clipe. Eu sou fã da banda. A gente. Eles tinham já a música que eles queriam fazer o clipe, É que chama casado com a vocalista. Surreal Night. Essa namorada da vocalista da banda. A música que eles queriam era Surreal Night. O Vander falou mais ou menos o que ele queria. Pensou numa festa com algumas pessoas, uma festa noturna, num lugar fechado. Ele falou o local que ia ser e mandou a letra da música. E com a letra da música comecei a viajar num roteiro em cima, né? Peguei alguns temas assim que achei que podia ser interessante, encaixavam e tava meio em alta. Que no caso é um amor platônico entre duas mulheres. Isso fica no, acho que explícito no clipe, né? Apesar de ser platônico. E foi isso, cara. Aí a partir disso eu chamei o Neil, porque vi que ia dar trabalho, né? Aí eu pedi pro Neil ajudar no todo o processo e tal. Aí os caras contrataram o Neil também para fazer parte da equipe. Eu acho que E a partir da letra a gente sentou aqui e ficou. A partir da letra e de uma ideia na cabeça, a gente sentou aqui e foi escrevendo naquele padrão de roteiro, foi escrevendo as cenas interna, externa e para montando uma. quem tá começando a escrever roteiro, tem vontade de escrever curta, longa-metragem, é bom escrever clipe, porque você vai escrever no formato certo e é bom para treinar a escrita de um roteiro, né? É pra caramba. Clipe ou até curta-metragem sem, não mudo, né? Mas conversa, eu acho que é um exercício muito bom para quem tá começando. Sim, eu também acho. E já tem um eixo que é a música, né? A letra e tal. Então, assim, você não Sim. sai totalmente do zero. Você tem um eixo ali que você Tem pode se uma basear em base ali, né? cima, e ajuda a A letra seria correspondente à sinopse, talvez? O que vocês acham? A Seria o letra da argumento, né? música? Seria o argumento. A letra da música, num caso de gravar um clipe. Isso. Então, às vezes, né? Porque às vezes a letra, você vê clipes aí que não tem nada a ver com a letra. Mas seria isso, Se uma você for base. seguir a letra, pode ser o próprio argumento, como o Nil falou, né? É. Bom, mas chegando no roteiro técnico, né? Geralmente o que se faz aqui na produção brasileira, principalmente, assim, você acaba escrevendo um projeto para você conseguir viabilizar a produção daquele filme, né? Ainda mais se for tentar a lei de incentivo. E dentro desse projeto acaba entrando vários tópicos que seria o planejamento do filme, né? Desde os quesitos conceituais, né, que seria o tema do filme, a história, como que vai ser que vai ser executada, como que será o plano de direção, desde quesitos mais teóricos, vamos dizer assim, que seria o cronograma, o orçamento. E aí você acaba submetendo esse projeto a uma lei de incentivo, aonde você acaba conseguindo recursos para você executar esse filme e poder filmá-lo. Definitivamente assim, né? Isso aí que você diz é para entrar em editais, assim, ou todo filme tem que ter isso? Não. O projeto, o que que você imagina como projeto, Jean? Sou projeto que eu posso falar da minha área, né, que é consultoria de marketing digital. Primeiro eu capto a necessidade do cliente, vejo o que que ele precisa, né? E junto disso eu crio ideias e estratégias e ferramentas que vão ajudar ele ter resultado conforme a necessidade que ele tem. Num de cinema, sei lá, imagino que O tem cliente seria o toda. público. Eu acho que seria o roteiro, o cliente. Seria o filme, a ideia do filme, né? E dentro da necessidade do filme, você tem a necessidade do público também que vai estar consumindo aquele filme. Ah, tá vendo como necessidade. Seria a necessidade do teu cliente. O cliente, no caso, igual o Nil usou de exemplo, o público, pode ser. Mas eu acho que, na verdade, o público seria o filme, a demanda do filme. O que que o filme pede? Entendeu? E geralmente, o que que o filme pede? A primeira coisa mais sólida que você tem é o roteiro técnico, né? É, uma coisa também muito importante no projeto é o objetivo do projeto. É em cima desse objetivo que aí trabalha todos os processos, ferramentas, né? E dentro de um edital de lei de incentivo do Brasil para você conseguir viabilizar um filme, no caso aí o objetivo e a justificativa seriam itens essenciais para você conseguir de fato aprová-lo nessa lei de incentivo e conseguir os recursos necessários para a execução. Então, cada edital costuma ter um direcionamento também. Por exemplo, alguns são de baixo orçamento, você tem que propor filmes que usam criativamente questões conceituais e que sejam fáceis de serem feitos com poucos recursos, assim. Outros já propõem outras temáticas, como abrangendo, sei lá, a questão dos negros, ou então questões de minorias, ou então até mesmo voltado para sucesso financeiro, né, sucesso de público, assim, ou Só o mais. simples entretenimento, né? Isso, ou então. Então você tem várias linhas assim que você pode estar conseguindo, né? Entre elas, alguns editais do Ministério da Cultura ou da Secretaria de Cultura de São Paulo, aqui em Minas Gerais seria a Secretaria de Cultura de Minas. E aí você pode estar pesquisando edital e desenvolvendo esse projeto, que geralmente é feito para você conseguir viabilizar esse filme, mas não é obrigatório, você pode fazer sem recursos da esfera pública, né? Assim, o filme ele pode retratar qualquer ideia. Geralmente vai facilitar você aprová-lo dentro de um edital se ele seguir a linha proposta pelo edital, entendeu? Porque acaba que dependendo do teu projeto, da tua ideia de filme, você vai ter que seguir uma linha. Mas eu Bom. levantei isso porque assim, dentro de cada um desses de, dessa proposta, sei lá, eu vou querer fazer uma série documental. Então, dentro disso, você vai ter que escolher também o direcionamento que você vai dar para esse projeto. Como eu até esqueci de comentar, se você estiver fazendo documentário, você não terá o roteiro técnico, você terá a estrutura do documentário e a visão original dele, que são outros documentos que planejam aquele documentário. Então, resumindo, essa etapa de preparação seria o planejamento do teu projeto. E diante disso, a partir de você tem delimitados o que você está propondo, ou uma série documentário, ou uma ficção, ou uma animação, você vai começar a planejar esse projeto a partir do. Você vai começar a planejar esse filme a partir do projeto. E aí entra, cada um tem uma especificidade, né? No caso, por exemplo, no caso da animação, o processo de produção é completamente diferente do processo de criação utilizado para uma série documental. Como será diferente para uma ficção, né? Então, a partir disso, a gente entra na pré-produção do filme, que você começa a planejar a viabilização dele. Que aí entra alguns documentos também que o pessoal costuma usar, que seria já seria a decupagem do roteiro, que no caso de ficção seria o O plano, que né? é decupagem? Você divide o roteiro, aí você põe as necessidades que você vai precisar para cada coisa. Sei lá, na cena 1 eu vou precisar de. Vai ter mais ou menos tanto tempo, vai ter esse som, essa fala, essa locação. E quem decide isso, mais ou menos, é o produtor do filme, por exemplo. Então, isso que eu acho legal a gente discutir também. A ideia do filme pode partir tanto do diretor como pode partir do próprio produtor executivo. Já vi muito caso que o produtor executivo propõe a ideia, né? Mas a decupagem do roteiro, você acha que é feito por quem, Nil? Na Eu tua acho visão? que pelo diretor e pelo diretor de fotografia, mas antes deles vem o produtor. Porque, por exemplo, vamos seguir as etapas. Eu fiz o roteiro está pronto, certo? Um produtor comprou. O roteiro é totalmente dramático. Mas se o produtor falar assim, não está vendendo filme dramático, transforma isso numa comédia. Contrata um diretor de comédia com roteiro dramático. Pode funcionar, certo? Pode, mas é mais difícil, né? Eu acho. Mas você não vai mudar a história. Você vai mudar o estilo. O tom, né? Vai mudar o tom. Tom. Você Agora. vai fazer uma comédia dramática, certo? Mas aí eu acho legal a gente pensar também o que o diretor faz e o que o produtor faz dentro da produção, né? Porque acaba que a gente tem as duas funções. Às vezes acaba que o mesmo profissional pode assumir as duas funções, o que não seria o usual no mercado profissional, né? Qual que você acha que é o papel do diretor num filme, Nil? Assim, se você quiser falar. Ou quem quiser falar. Dirigir o filme. Acertou em cheio. Ele vai dirigir os atores, as cenas no geral. Ele vai dar um tom pro filme, né? Mas será que o E aí, diretor. mas quem que manda no negócio? E se o diretor. Não, tem muita discussão aí em torno disso, que os diretores é podado, tem diretor que briga, tem diretor que consegue fazer o que quer, tem diretor Então, que é vendido. assim, eu recentemente eu achei uma obra-prima, o Robocop do José Padilha, o último Robocop. Obra-prima? Eu não Obra-prima tinha. É bosta. minha opinião. Eu não tinha assistido Os esse primeiros último não. Robocop quando foi lançado, eu assisti no último ano. Por que que eu achei? Porque é um filme que o cara tá lá nos Estados Unidos, ele critica pra caramba o sistema americano, ele critica lá dentro, e ele conta, até tem entrevistas dele que você acha na internet, que ele conta como que foi esse processo dele, como diretor, conseguir manter a ideia dele e para onde ele queria levar o filme. E para mim é um dos melhores filmes super-herói que tem, sendo que pra maioria é um dos piores. Porque eu não gosto desses filmes blockbusters, esses filmes de super-heróis gerais que lançam aí, Ah, cara. mas Faz... você já Nossa! viu o Robocop antigo? Eu Você sabe quem assisti, então. inventou o Robocop? Antes de assistir, eu assisti o Robocop antigo. Foi muito difícil assistir o Robocop antigo, porque quando eu era criança eu era fascinado, eu achava um filmaço. Aí, hoje em dia, grande, eu dei mais risada do que entrei na viagem do Robocop. Com o José Padilha, eu entrei numa viagem adulta do Robocop, entendeu? Porque antigamente era, sei lá, era muito mal filmado, o roteiro cheio de Mas furo. o dele é mais pesado e é mais crítica do que o novo, se você Mas você reparar. quis dizer aí que ele brigou com muita gente lá, então, para fazer o que ele Então, queria. o que eu quero dizer é assim, ele conta que ele não brigou, ele foi usando do que estava no domínio dele e mantendo aquilo. Toda hora que chegava nele, o que as decisões do diretor, ele conseguia manter aquilo sem brigar. Ele fala que ele conseguiu fazer isso sem brigar, entendeu? Foi difícil, ele fala que foi difícil manter as ideias dele, mas ele conseguiu. Aí, assim, é legal ver a entrevista dele. Eu nem vou saber direito por quê. Acho que ele explica melhor isso, né? Mas Tem algum diretor que consegue fazer 100% do que quer? Acho que não, né? então, isso não, ele não Mas conseguiu como fazer Spielberg? 100% do que quer, ele falou que não conseguiu fazer. Aí eu não sei, é o que o Neil falou, se É, for um no Spielberg. mercado hollywoodiano, né? Mas assim, vamos dizer, pegando assim na base do que é cada função aqui, quem que vocês acham que seria o detentor do filme? Não é o diretor, é o produtor, na verdade. E o É o produtor. patrocinador? Então, isso para mim sempre foi muito nebuloso, entendeu? Eu nunca soube exatamente o que é, e eu acho que isso varia de filme para filme, produção para produção. Eu gosto, pelo Hollywood é uma coisa, pelo que o José Padilha fala, lá tem toda um Esquece Padilha. processo, o negócio passa para o produtor, passa para o diretor, e cada um vai fazendo sua função, e tem todo um processo assim que eles seguem uma linha, entendeu? Mas quando dá o Oscar de melhor filme, quem pega o Oscar? Não é o diretor, é o produtor. Sim, o produtor é o dono do filme, literalmente. Até aqui no Ele que Brasil. vai escolher o diretor e todo mundo mais. Inclusive, até aqui no Brasil, a Ancine também, para você conseguir tirar o CPB, que é o Certificado de Produto Brasileiro, é o produtor que responde. Então, aí é por isso que é nebuloso. Eu vejo produtor de duas formas. Eu vejo um produtor quem produz, quem dá a grana e faz tudo acontecer, e vejo produtor como quem decide tudo, como quem quer o carro que vai buscar não sei quem, para ele ir lá para filmagem, ou para ele sair de um set e ir para outro para fazer Não, outra filmagem. isso é função menor. Esse é o Então, mas produtor isso não é executivo. produção também? Ah, Não. entendi. É o que banca, é O o que banca. produtor vai comprar o roteiro, vai captar a grana com o produtor executivo e vai contratar o diretor, ou quem Eu dirige é já o não motorista. sabia, eu já não sabia dessa diferença entre o produtor e o produtor executivo, por Ah, exemplo. tá. Só para abrir um parênteses aqui, para vocês verem, dentro da produção, as funções que existem. O produtor, né, seria o detentor dos direitos patrimoniais da obra. O diretor executivo, que é o responsável pela estratégia de captação e coordenação das fases de produção. O coordenador da produção, que aí ele pega e vai coordenar mais especificidade do projeto. O diretor de produção, o produtor de locação, que vai ser especificamente para cada uma das filmagens. Existem o produtor de elenco, o produtor de base, tem uma série de gente que entra dentro da produção. É, e isso é numa produção grande, né? Porque é por isso que eu não tenho experiência nisso, porque eu sempre fiz produções menores, de partes bem menores. Então, assim, produtor é um só para fazer tudo isso, você entendeu? Então se confunde muito, né? É por isso que eu acho que se confunde também. Não. Mas o que o Nil falou? Se você vai num festival maior, vamos dizer, vai o prêmio de melhor filme, quem vai receber é justamente o produtor, entendeu? Que ele que detém os direitos patrimoniais da obra. E o diretor, ele tem uma porcentagem disso. Geralmente varia na casa de 2% do Então lucro vai que a habilidade do diretor e a conversa que o diretor tem com o produtor, o entrosamento dos dois. Sim. Na verdade, o diretor ele vai até ali. O filme terminou, o filme teve a primeira exibição do filme. Pronto. Aí quem vai fazer a carreira do filme, vai exibir o filme, vai vender o filme, vai ser o produtor. Justamente por isso que é importante ter essa função do produtor. Na maioria das vezes, o produtor já confia no diretor que contratou, né? Ah, logicamente. Logicamente, na O produção diretor grande. já vai dar uma visão mais artística para o É. roteiro, né? Para a produção. Sim, e aí inclusive tem os diretores, né? Que é que a gente estava comentando, vamos entrar aqui agora a gente falou da preparação, da pré-produção. Então a gente já teve esse filme aí, escreveu o roteiro desse filme, escreveu o projeto desse filme, conseguiu arrecadar o dinheiro para fazer esse filme. Aí a gente vai contratar os profissionais que vão estar envolvidos ali. Do que a gente vai precisar? E sobre o que patrocina o arrecadamento de dinheiro? É por edital ou por empresa? Digamos que a gente conseguiu aprovar no edital. A gente aprovou no edital público. Certo. A gente tem o dinheiro para fazer o filme. Quem a gente vai contratar, cara? A gente vai fazer uma ficção. Ficção. Beleza. A gente vai chamar o diretor de fotografia. A gente é o produtor, certo? É. Tá. Diretor de fotografia e diretor de arte. São os três principais diretores, não sei. Sim, para a gente conseguir fazer o mínimo do mínimo, né? Vamos dizer assim, fazer o cenário, a câmera e a direcionamento das outras funções. Agora, Ator. se a gente pensar, qual seria a função do diretor de fotografia nessa história aí, cara? Qual que é, então, que é assim, eu sei mais ou muito breve o que é Então, diretor de fotografia. Eu queria saber melhor sobre ele. explica para nós, Gabriel, começando com o diretor de ator. Qual que é a função principal dele? É importante a gente comentar também que existem diretores, né? Existe, como eu falei, tem até o diretor de produção. Às vezes tem produção que tem só o diretor de ator, que às vezes faz de preparação de elenco também, ou Diretor de elenco. assistente de direção. Mas vamos dizer, o diretor geral desse projeto, ele vai ser como se fosse o maestro de uma ópera, assim, ele que vai reger como vai funcionar todas as funções ali dentro. Então ele vai pegar esse roteiro, onde aqui não foi ele que escreveu o roteiro, e vai ver a demanda do roteiro. Ah, o roteiro vai pedir isso, isso, isso. E a partir disso ele vai começar a pôr ali dentro daquele roteiro a visão dele daquela história. Então eu acho que tinha que ter uma atriz que tivesse essa faixa etária, apesar de estar descrito no roteiro, mas que seguisse esse tipo de atuação. Esse é o casting, que vai ser também a própria direção de ator que ele vai usar no set de filmagem. Ele vai definir junto com o diretor de fotografia como que vão funcionar os enquadramentos, como vai ser a luz. O diretor de arte, ele vai planejar o cenário, o figurino, né? Com o diretor de som, o desenhista de som, ele vai projetar como vai ser o som, como vai ser a música, como que vão ser os ruídos, né? E vai decupar isso junto com o produtor executivo, como que isso vai ser executado. Agora, eu queria, hein, Marcelo, você como fotógrafo, né? Qual que você, qual, Sim. como que você imagina a função do diretor de fotografia? Pegando um pouco da fotografia também, sem ser fotografia de vídeo. Então, aí até me causa uma dor, porque tem um foquista, não é? Trabalho. Mas vamos dizer, o diretor de fotografia, ele pode ter tanto foquista que vai só cuidar do foco, como pode ter o cinegrafista que vai manipular a câmera. Mas digamos que nossa produção aqui, a gente que está economizando dinheiro. Ah, entendi. Então, é porque como eu fiz isso, eu fazia de tudo um pouco. Nos trabalhos que eu trabalhei com direção de fotografia, eu fazia de tudo um pouco. Então, isso não é claro para mim, entendeu? Mas é o que você está falando aí. Então, tem o cinegrafista, que ele pode ser o próprio diretor de fotografia ou não, assim como o foquista, né? Isso. E aí tem os Entendi. assistentes de câmera também. O assistente de câmera pode ser o foquista também. Entendeu? Entendi. Aí entra também os outras funções da própria luz, que também é a responsabilidade do diretor de fotografia, né? Eu acho que uma das funções junto com o diretor mais importante é do diretor de fotografia, né? Ele vai ajudar muito a fazer o filme acontecer, né? Então, Mostrar também acho. o tom do filme. Eu até assisti uma entrevista do Walter Carvalho, para quem não sabe, é o diretor de fotografia de vários filmes nacionais, inclusive eu acho o melhor diretor de fotografia vivo que tem no Brasil atualmente. Ele nessa entrevista ele fala que a função do diretor de fotografia é transpor das palavras para as imagens. O que quer dizer isso? Que junto, apesar do diretor acompanhar, ele vai ser o principal responsável por estar lendo o roteiro e transformando aquilo em imagens fotográficas, porque o filme nada mais é do que composto de frames, que são fotografias, né? O que vocês acham disso aí? Me fala também um pouco do diretor de fotografia, o que vocês imaginam, o que vocês acham, sei lá, o que vocês... Ele vai criar em cima do roteiro o movimento de câmera, certo? A iluminação, se é um filme mais alegre, uma iluminação mais clara, se é um filme mais triste, assim, um drama. Uma iluminação mais escura, um plano mais fechado, eu imagino. Você vai decidir se é câmera na mão, se é câmera tripé, se é muito movimento, né? Sim. E ele vai dar uma agilidade. Sim. E nisso entra também a concepção da imagem fotográfica também. Porque como eu estou falando, o filme nada mais é que várias fotos em sequência, né? Isso aí entra. É. Como que é avaliado um filme que ganha melhor fotografia? Aí entra mais o quesito dos jurados, né, cara? Entra uma série de questões também. Mas geralmente é justamente essa coesão, né? O que você imaginou lá no começo do filme? Ah, eu vou querer um filme assim, assim, assado. E ele manteve essa coesão narrativamente. Geralmente é esse o quesito mais bem avaliado. Além de em alguns casos, avaliarem também a qualidade da imagem. Essa imagem mais um quesito mais de beleza, né, no caso. Mas dentro Qualidade, o enquadramento, né? Os movimentos de câmera, né? Ô Gabriel, Pode falar. e nos casos daquelas cenas que são até meio que um clipe dentro do filme, porque a cena ela é filmada e tudo acontece em harmonia e de acordo com a música que é tocada e com as frases que são faladas na música, entendeu? Sim. Às vezes Essas. isso já está no roteiro, ou às vezes eles criam isso, acho que junto assim o diretor com o diretor de fotografia, já pensando na edição também, eu acho, não é, Gabriel? Aí seria o caso do storyboard, né? É. Storyboard. Entendi. Que aí é o seguinte. Storyboarder, ele trabalha junto com o diretor de fotografia, né? Com o diretor, né? Às vezes até o próprio diretor é o desenho de storyboard. Como que seria até o caso de vários diretores conceituados, o próprio Alfred Hitchcock também fazia isso. O Alfred Hitchcock, ele tem até uma frase, cara, que é atribuída a ele, que ele fala assim que a coisa que ele menos gostava era de filmar o filme, entendeu? Porque É. ele só tinha que executar. Oi? Você falou em Hitchcock. Ontem eu fui na exposição do Hitchcock aqui em São Paulo, no MIS, no Museu de Imagem e Som, e tinha uns storyboards lá, tipo aquela cena da faca do banheiro do psicose, né? Sim. E fica igualzinho o storyboard, fica igualzinho na edição final do filme que você vê, né? É justamente que Storyboard seria o quê? O que? O rascunho é a da história em cena? quadrinho Aqueles do filme. quadradinhos cena por cena, Ah, né? tá, saquei. Porque aquilo ajuda você a visualizar o filme antes de filmar, né? Se vai mostrar a cidade de fundo ou não, se é um close do olho do ator, dá uma ajuda, assim, para quem vai trabalhar em cima disso. Isso é importante pra caramba. E até alguns casos é o storyboard, ele é montado, né, no programa de edição e vira, principalmente usado em animação, né? Criando o que chama de animatic ou animático, que seria essas imagens mesmo, sem muito movimento, só os quadros storyboard passando já como que você imagina que vai ser o ritmo de montagem, como vai ser o desdobramento cênico e já com um rascunho de som no fundo. Que até essa história do Hitchcock aqui, acaba que você pode projetar o filme inteiro antes, e você chega no set já com tudo planejado, pronto para execução. E dentro desse storyboard, quem pode, todos participam, né? Você pode ter tanto desenho de storyboard, como você pode ter as cabeças da produção, que seria o diretor de fotografia e o diretor de arte. E o produtor só acompanhando os trabalhos ali. Agora, o diretor de arte, cara, é legal também, que é uma função que cuida mais de figurinos, de cenário. Vocês querem falar? Mas Vocês querem só falar? antes disso, é que você perguntou para mim, eu acho que eu não respondi bem. Se eu fosse fazer direção de fotografia, eu queria estar realmente decidindo, podendo decidir, tendo poder de decisão em tudo isso que o Nil falou, sabe? Todos esses pontos, assim. O estilo da filmagem, eu sei que tem quem vai editar, vai dar o color grading e tal, mas também no estilo da coloração do filme, né? E todos esses processos, cara, eu acho que assim, o diretor de fotografia, tendo a liberdade igual esse. Qual que é o nome do diretor mesmo? Meirelles? Não, Walter Carvalho. Walter Carvalho. Então, o que você falou do Walter Carvalho? Ele parece que dá uma liberdade bem grande com isso que ele disse, né? Que é você tirar do papel e transformar em imagem. Eu acho que tudo que está nesse processo, no meio desse processo, o diretor de fotografia tendo liberdade de decidir, para mim seria o ideal, entendeu? Mas é claro, ter pessoas que às vezes desempenham melhor, por exemplo, a função de focar ou de até manusear a câmera mesmo. Mas até o que você falou comigo antes do podcast começar, Gabriel, do decidir a câmera, a lente que vai usar, tudo isso eu acho que é importante, porque isso tudo faz parte da linguagem da fotografia, né? E o que que guia aí no, no, na, só para você complementar também, já pedi, o que que guia aí a proposição de uma imagem no manuseio da câmera? Se puder falar também, Marcelo. Como assim, o que que guia? Eu acho que assim, é o roteiro, né? O que a história pede, o que as emoções da história pedem. Isso vai de acordo também com o que você sente. E acho que muito referências também de trabalhos artísticos bonitos, coisas que a gente carrega. Acho que essas duas coisas em conjunto acabam guiando. É isso que você quis perguntar? E além disso também, a gente tem uma configuração de câmera que a gente usa também, né? O ISO, a íris, né? Sim. Então, o ISO quanto menor, sempre melhor, porque a qualidade fica melhor, né? Então, assim, o ISO 100 é sempre a intenção e a gente trabalha a iluminação para conseguir trabalhar sempre com ISO mais rápido. Agora, a distância focal eu não sei, isso é porque eu trabalho com filmagem com câmera DSLR, né? Eu não sei essas câmeras específicas para cinema de 200 mil. O que que essas câmeras fazem e como que é trabalhar nelas. Mas acredito que você também tenha como mudar todas essas configurações. Acredito que tenha Eu um acho que o modo. diretor de fotografia também, por ser um trabalho bem técnico dentro da produção, ele não pode Pode improvisar improvisar muito muito. assim não, tipo, né? Os atores podem improvisar, o diretor pode deixar os atores improvisar, mas o diretor de fotografia já tem que ter em mente a iluminação e o que ele quer ali. Sim, acho que isso também tem que estar tudo bem estipulado até para gravação render, né? Senão você vai ficar ali na hora buscando ângulo, buscando coisa, e isso aí é inviável, porque o negócio já demora muito. Saber exatamente, não vai ficar testando lente, abertura, Não, de assim, jeito tudo. nenhum. Não, o produtor Isso vai aí te tudo você já tem enganar. know-how, Vai jogar você fora. Não, isso tudo você já tem know-how e você já sabe antes. Você já chega na hora sabendo tudo. A única coisa que pode acontecer no momento é ajuste de luz, né? Isso aí não tem jeito, isso aí Pode não tem como improvisar um pouquinho ali prever. na luz, né? Então, tanto é que o Com que aquele mais faz spot demorar na lá, né? gravação são ajustes de luz, né? Que faz os atores terem que ficar esperando bastante tempo e tá. É isso. E maquiagem, essas coisas também da produção que A costuma ter direção antes de de cada. arte, né? Que o Gabriel ia entrar agora. É. O diretor de fotografia, por exemplo, a gente está tratando aqui de um live action, né? De um cinema, um filme de ficção. Agora, no caso do documentário, o que que vai ser escolhido aí? Ele vai escolher a câmera, vai escolher o equipamento que vai estar usando, mas ele não vai conseguir tanto controlar, é luz, não vai tanto. Ele pode até escolher a hora do dia que ele está gravando, mas outros quesitos. Então, Mas se for um ele vai documentário. decidir, eu acho que. Pode falar, Marcelo. Não, se for um documentário indoor, se for uma coisa assim, uma entrevista, isso aí já dá para ter bem mais controle. Agora, se o documentário tiver câmera na mão, situações que estão acontecendo no, na hora e você está gravando, aí já entra bastante improviso. E por isso que documentário não preza tanto pela estética e sim pelo registro do fato, né? É, uma Mas eu dúvida acho. que surgiu aqui. Se documentário priva muito fotografia. Eu acho que priva para ficar agradável de ver, mas não é, tá lá embaixo, não é tanto de forma alguma igual no, na Mas eu acho ficção, que então. quando começa um documentário, aí ele já vai definindo o tipo de fotografia que ele quer e ele mantém aquilo no resto do documentário também, né? Porque Se isso for ajuda câmera na na mão, eu forma. acho que vai ser câmera na mão. Se ele começar um documentário com câmera na mão e depois ser entrevista, eu acho que vai ficar ruim o documentário, certo? É, às Isso aí vezes vai não, às influenciar vezes. na forma de da pessoa captar, né, a ideia, o É, que o às vezes. documentário quer passar. Às vezes até contrasta, Nil. Por exemplo, na entrevista tá tudo lá retinho, parado, sem movimento e tal, estático, e outras cenas de ação ou outdoor e tal, já tá com a câmera em movimento na mão. Às vezes esse contraste encaixa bem, isso depende. Sim, mas ele não vai começar com câmera na mão e terminar só com entrevista, porque se eu estiver vendo o documentário, eu vou falar, começou igual um documentário na guerra e agora parece um jornal. O cara tá Geralmente é armando o mesclado. jornal. É, com certeza é mesclado, assim, o O negócio, cara a começa narrativa e as entrevistas têm que improvisa um ter um. estilo. É, elas têm que combinar com o resto, senão fica desnexo Sim, mesmo. os documentários tem, vocês que acompanham o mercado aí, tem aparecido ritmos de documentários diferentes, tipo, sair daquele padrãozinho de É, existem cara documentários. apresentando a história, entrevista, Tem tipo. documentários muito bons. Eu gosto muito de documentário assim, que envolve ou guerra ou natureza, né? Documentário político eu não gosto. Por exemplo, aquele que os caras matam os golfinhos, como é que chama? Alguém aí viu? A Mato. Cova? Não, não sei não. Não. Ganhou o Oscar aí, que é sobre a matança de golfinho no Japão. Eu não conheço. Eu ouvi Conhece? falar só, mas bem Muito casamente. bom o estilo do documentário, mostra um pouco de como eles começaram a produzir, como eles chegaram lá, sabe? Tem entrevista, bastante câmera escondida, filmando em lugar escondido. É um documentário que eu recomendo muito. Se eu não me engano, chama A Cova. Não tem aquele que fez bastante estouro Eu vou também, das procurar. baleias assassinas lá, do Foi feito SeaWorld? depois desse. Foi feito Foi depois desse. depois desse. Seguiu o mesmo estilo. Nossa. Agora, pegando o exemplo aqui de um documentário brasileiro, que eu acho bem diferente, assim, até a proposta, que eu tava até comentei um pouco antes, chama A Rua de Mão Dupla, do documentarista brasileiro que chama Cal Guimarães. Esse filme, ele simplesmente pegou o seguinte: ele pegou, por exemplo, um engenheiro, um arquiteto, uma dona de casa, não, uma dona de casa. Ele pegou várias pessoas, assim, duas pessoas de diferentes perfis, e jogou uma na casa da outra e a outra na casa dela, assim. Trocaram de casa e eles se filmaram, entendeu? Como que foi a experiência Certo. deles na casa deles. Então ali o ca no, Ó, que da na, no caso o próprio personagem foi o diretor de fotografia, né? Então foi uma hora. É muito proposta. legal. Uma proposta Como também, chama, Gabriel? Rua de Mão Dupla. Cal Uau, o Guimarães. Gal Tá. gosta de tentar umas coisas novas, diferentes, né? Uns Sim, métodos diferentes de documentário, de filmagem. sim. Sim. É, tem documentário que, tipo, é comédia, sei lá. É, pode Deve ter. ter. É, pode ter. É mais aí do. Depende do tema Tipo também, aquele né? cara lá que come McDonald's por não sei quantos meses lá. É do Michael Moore, não é? É. Não, Não não é sei se era o Michael Moore, não. Michael. Não, não é o Michael, não. É um cara meio tipo Goonie, assim. Eu sei o que é. Vai variar então muito do tema, então. Vai variar de como você está abordando. Então, justamente que a gente falou um pouco antes aqui. Para você não gastar, vamos dizer, ou não exceder um esforço desnecessário, cara, você tem que ter um planejamento. Então, por isso que é importante o projeto, né? Igual a gente falou aí no Tem que caso da nossa. gastar grana também, né? Então, justamente. Igual no caso que a gente comentou da nosso filme de ficção aí, né? Que o nosso diretor de fotografia não poderia chegar lá no set de filmagem e sair filmando a revelia, testando câmera ali, aqui, pondo luz ali, aqui. Isso É. acabaria encarecendo esse filme, né? Ele pode fazer uns testes nos cenários que vão filmar sem os atores antes, né? E decidir qual que é a melhor luz fotografia. E ele pode tanto planejar isso no storyboard também antes, né? Junto com o Sim. diretor. Aí, dentro disso também, para pensar isso, que, vamos dizer, ele vai propor uma fotografia vamos dizer que ela vai predominar a cor vermelha nela. Mas aí, só para falar, ele tem que ter conhecimento de causa para ele já imaginar tudo antes, entendeu? Então ele já Não. tem que ter um conhecimento sobre equipamento, O know-how, né? isso. Eu, hoje em dia, eu já consigo, às vezes, olhar para uma cena e, sem estar com a câmera, imaginar o que que eu tenho que pôr no triângulo ali para tirar a foto com uma boa luz. Se tem duas pessoas, é uma abertura, se tem uma pessoa só, é outra abertura, depende se eu quero deixar o fundo mais em evidência ou mais desfocado. E também já consigo, assim, às vezes, pelo olho, ter uma fotometria do negócio, entendeu? Então, acho que o diretor de fotografia, aos poucos, ele também vai interiorizando isso e ele já vai conseguindo, na cabeça, já ter a ideia do que ele vai usar ali na hora, entendeu? Para concluir as funções assim basicamente do diretor de fotografia é o movimento de câmera, né, o estilo de filmagem mais fechado, mais rápido, o movimento, né, e a luz, a cor do filme, né, Cenário, hein, também. aí justamente agora que a gente vai E a entrar. gente vai nessa entra aí Aí justamente aí e só para concluir antes da você entrar, Gabriel, aí eu vai acho que é muito interessante, por exemplo, eu acho novela da Globo uma porcaria, mas o final dessa última novela que teve a Fernanda Montenegro com a música do Radiohead, eu acabei assistindo porque minha namorada assistiu, falou que era muito bom, eu tinha ido no show Assistiu do porque você Radiohead. gosta dessa banda. Pois é, justamente. E porque eu já fui também assistir Viver em Tempos Mortos, da Fernanda Montenegro, e ela atua pra caramba. Na época eu fazia teatro em São Paulo, eu vi ela pessoalmente. Então, pra mim foi um combo ali foda. Na mulher é E foda mesmo. esse final, o que que é interessante? A fotografia é perfeita e ela corre em total sincronia com a música, com o que a Fernanda Montenegro tá falando. E quanto a câmera vai se afastando, tem um desmonte de cenário, porque é a última cena da novela, então eles vão tirando as coisas. Você vai É, vendo a mostra o câmera, o trilho, né? tripé, mostra o trilho. Então Que isso novela é essa? também. Eu não sei o nome, cara, pra você Ninguém ter uma assiste ideia. novela aqui, Marcos. Então, Eu mas vi foi essa série. uma. Você vê Eu não novela, lembro Nil? o nome, foi a Não é última podcast de novela. vó, não, mano. Foi a última novela, Poxa. entendeu? A última cena foi violenta e ela tem isso. Eu acho que para fazer uma cena daquela, que foi muito bem feita, na minha opinião, tem que estar em plena sincronia o diretor de fotografia, o diretor, o ator, o cara que cuida da música e, sabe, todo mundo tem que estar em total sintonia da ideia do que quer passar para fluir uma cena desse nível, sabe? Eu vi essa cena aí do que você está falando dessa novela, mas se a gente pensar bem a fundo, na verdade todos que apareciam ali, na verdade estavam atuando para a câmera. Exatamente. O que estava por trás daquilo, na verdade, não era o que que tá, o que que a câmera ofusca, né? Que a câmera não deixa ver, Sim. que é o verdadeiro cenário, a verdadeira iluminação, entendeu? Sim, O que que você achou dessa claro. cena, Gabriel? Não, achei muito bonita. Sinceramente. Eu achei bonita, achei bem orquestrada, cara, muito bem orquestrada. Aí eu acho Bem... que quem teve um papel ali determinante foi o diretor. O diretor teve a visão daquela cena, entendeu? Vou fazer uma cena assim e vamos revelar, vamos quebrar a quarta parede. Só que na Mas você não verdade. acha que é Foi o uma diretor puta de mensagem. fotografia? Só o diretor? Não o diretor de fotografia? Diretor de Diretor fotografia também. Eu de tô fotografia não tem falando nada. assim. Mas quem deu ali o O norte? Tchan. Quem deu o norte foi o diretor, entendeu? Ele falou: eu quero Sei, quebrar a sei. quarta parede. Eu não sei como que foi feito, né? Foi uma quebra de quarta parede. Aí ele deve ter trabalhado junto com o diretor de fotografia. Como que Certo. Quem isso quiser ver funcionou? essa cena é só procurar o link no Facebook do Marcelo. Não, vai ter. Vai ter no post. Eu tenho que ver como que chama depois, que eu não lembro também o Eu nome. não sei, eu assisti no Inclusive, Globo não lembra Play nem o nome lá. da novela. O Marcelo, em todos os podcasts, fala dessa cena. Eu acho que eu já falei, mas essa caiu bem com o que a gente tá Você não falou que falando. acabou agora a novela, caralho? Ah, Que foi recente também, né? marcou Ano tanto, faz passado, né? uns 2 meses, 3 meses. Ela já tá em agosto, hein? Mas aí agora, lá os cenários. O diretor de fotografia ele vai pensar na imagem, vai pensar a cor, a textura que vai estar essa imagem. Mas aí ele vai precisar também da cor do cenário, de como que é esse cenário, o que que vai ter que estar enquadrado, não vai estar enquadrado. Quem cuida dessa Mas ele não função? pode exigir um cenário específico. Ele tem que se virar com o que o diretor de arte vai dar para ele. Não, Não. não. Explica aí, O explica diretor por mim. vai passar pro diretor de arte o que quer. Ah, entendi. Nisso aqui a gente já tem um roteiro. No roteiro lá está descrevendo, vamos dizer, cena 1. A cena 1 vai ser dentro da casa do Neil, de noite. Aí ele vai E eu vou falar, estar bêbado. Neil está bêbado sobre um sofá rasgado. Ao lado existe uma televisão passando um jornal da madrugada. Então, aí, etc. Aí dentro disso, o diretor de arte vai pegar aquele roteiro e vai imaginar como que vai ser aquele cenário. Esse sofá, como que seria esse sofá? Então, Como que seria colocando eu lá, não adianta pô, fazer uma cena dessa numa mansão bonita. Tem que ser um Tem que. quarto pequeno com uma TV velha, com um sofá velho, certo? Mas tem que haver com o roteiro, com a história ali, tem Sim. que casar com a história, né? Tá planejado no roteiro, né? E aí, Entendi. dentro disso entra também, vamos dizer, como que vai ser o figurino do Neil? Que roupa que o Neil vai estar usando? Ele vai Uma estar. roupa de bailarina. Ah, então. Aí foge da história. Ou Não. eu voltei de uma festa fantasia. Pode ser uma, mas já criou outra história, criou a cena 2 aí, né, cara? É. Aí Mas ele depois tá vai ter um flash saindo. depois. Vai ter um flash. Aí vai uma, o Neil chegou bêbado em Não. casa, vestido de bailarina, depois uma festa de a fantasia. Se... É, então, voltando à cena. Então, E tá o passando a diretor cena de. do cisne negro na TV. O diretor de arte, ele vai ajudar com imagem mesmo, que a galera vai ver. Tipo assim, você vendo o cara ali num quarto ali, você já vai saber se o cara é pobre, rico, pingaiado ou não. Se é pai de família ou não, né? A partir do cenário. Você não é Né? narrativo, né? Ajuda a identificar a história do filme. Sim. Isso é pré-julgamento. Não, mas é. Ajuda. Todo mundo tem uma bagagem imagética de imagem, de coisas que já viu, de coisas que já viveu, que quando você está vendo um filme ou vendo uma imagem, você associa isso intuitivamente dentro da tua cabeça. Você vê, por exemplo. Principalmente quando você está lendo, você associa isso, Também. imaginando. É. Mas lendo você consegue imaginar, agora na imagem é mais literal, tá ali, né? Então, o cenário ele é narrativo. Entendeu? Igual a gente deu um exemplo aí. Se o Neil tá vestido de bailarina, primeira coisa que você vai perguntar, por que que ele tá vestido de bailarina? Dentro desse Vai ficar isso contexto. na cabeça. É. O que que está acontecendo? Não Então. conhece esse rapaz. Vai confundir tudo. Então isso é narrativa também, né? Vocês concordam? É uma narrativa. É proposital para ter esse Isso tipo ajuda na narrativa visual, né? né? Narrativa visual. Que ajuda a construir o universo do filme, né? Por exemplo, se for no futuro, em que época que é, aí o diretor de arte é muito importante. Sim, para criar aquele universo, né? Até se é nos anos 90, por exemplo. Deve ser legal você ser diretor de arte, produtor de arte nos anos 90. Você não pode pôr um tênis que existe agora, um celular no cenário, porque aí não vai casar um Sim. carro, não é verdade? Sim. Aí como que chama isso? É furo? Furo. Não, não é furo. Furo É um erro. narrativo, né? É erro, né? Erro. Um erro narrativo. Erro. Erro. E se a gente pegar até nesse caso que o Neil deu exemplo, aí seria um filme muito caro também, que aí acaba entrando até o próprio produtor, né? Também dentro dessa função. E ele vai ter que fazer uma pesquisa de arquivo, vai ter que ver imagens lá da década de 90, como que eram as roupas que as pessoas usavam na década de 90, quais eram os carros que andavam naquele ano específico do filme, em que cidade, qual país que passa essa história? É na Terra, não é na É, Terra? É no universo, não é no porque universo? aí ele vai caçar a cultura da onde a história está se passando, né? E para Tem construir depois. agências que trabalham para produtores assim, tipo, eu preciso de um cenário com esses objetos, as coisas, aí a galera vai lá e a agência vai lá e caça as paradas. O Nil pode dar um exemplo bacana aí que você trabalhou, né, Nil, na produção Eu do sim, eu comercial. acho. Um curta-metragem, eu acho, foi, né? Conta aí pra gente. Curta-metragem que precisava de alguns elementos para a cena, assim, e aqui em São Paulo, e a gente saiu caçando essas, tipo, as poltronas do jeito que o produto, do jeito que o diretor de arte queria, sabe? É bem complicado isso aí, meu. Mas então, não, eu já estou pensando em montar um negócio aqui. Tem? Sim, eu fui num lugar, não lembro que bairro aqui em São Paulo. Que os caras eram um galpão gigante, tinha cadeira de tudo quanto é cor, de tudo quanto é formato, tinha sofá no formato de boca, tinha telefone gigante, bicicleta, tinha Mustang, tinha tudo dentro do lugar. E eles alugam tudo, né? Só que quem sai caçando isso é o é o produtor de arte, né? O diretor de arte pede e o produtor produz, né? Uma produção grande, no caso, que a gente, igual a gente deu o exemplo do diretor de fotografia, poderia ser tanto o diretor de arte propor e caçar isso, quanto poderia ter alguém para fazer isso. Seria aquela função do foquista e do diretor de fotografia e do cinegrafista. E... É, umas somos. É os assistentes, né? É. Agora, aquele comercial que você tinha feito, Nil. Ah, não, era um curta-metragem, era um curta-metragem. Ah, tá. Produção de Israel, se eu não me engano. E naqueles tempos do Rei Salomão, tipo aquelas novelas da Record mesmo. E eu tava juntando, na verdade, com efeitos especiais. E eu fui dublê também nesse curta-metragem. Você pegou fogo? Não, eu caí do alto lá com aquela roupa de amigo do Jesus lá, de apóstolo, sabe? Amigo Mas de Jesus. a produção de arte do cenário era muito grande. Era um curta-metragem, foi filmado dentro de um daqueles galpões onde se constrói os carros alegóricos que caem lá, sabe? Então tinha umas colunas altas, assim, de 10 metros de altura, mais, sabe? Imitando aquela cena grega lá, sei lá de que época que era. E o cenário tinha muita Muita coisa. coisa, muito detalhe, Para começar, porque era uma coisa de época. Certo? Então, tudo aqui tá meio cabeludo, meio barbudo, sabe? aquela estilização. Não podia ter ninguém de óculos escuros ou uma mulher de sutiã ali, sabe? Um tênis, tinha muito detalhe da produção de arte ali. Sim. Tinha cabra na parada, tinha pombo, mano, sabe? Era uma produção bem complicada. É tudo produção de arte, né? Então, aí, no caso, foi um planejamento que teve também para a própria cenografia e para a produção de arte do filme, né? Que é um caso até de um projeto bem um projeto internacional, no caso aí, né? Era profissional. Eu imagino que eles buscaram referências em livros, Não, mas várias coisas para ilustrações antigas para criar, né, os vestimentos, também o cenário. curta-metragem gasta grana, sim? Esse aí Pelo nível gastava, de detalhe? para você ter ideia, esse aí eles orçaram para filmar na Inglaterra e no Brasil e acharam o Brasil mais barato e veio a equipe gringa tudo para cá, porque tinha muito figurante, tinha acho que, sei lá, uns 50 figurantes ou mais, tudo com essas roupas. Figurante no Brasil é mais barato. Muito mais. Você dá um almoço aí, a gente faz o que você quiser. Vamos dando sequência aqui. Então a gente já escolheu aí, já sabe o que cada um vai fazer também. Escolheu o diretor de fotografia, o diretor de arte. Já somos os produtores, diretores aqui do filme. E aí a gente vai escolher os atores, né? Esses atores podem ser tanto atores quanto que a gente chama de não atores. Seriam atores amadores, assim, né? Porém, antes da gente realmente estar produzindo filme, filmando filme, né? Apesar de ser não combinar bem as duas palavras, É, a gente a tem uma produção em preparação. si é a filmagem em si. Filmagem em si, né? Isso. Isso a gente está na pré-produção ainda. Agora a gente está escolhendo os atores, né? Certo. Então aí, qual que seria o arcabouço que a gente usaria para escolher esses atores para esse filme de ficção? Onde a gente poderia procurar esses atores? Ó, o orçamento tá baixo, hein? A gente anunciou no Face. Procura-se atores aí, paga o almoço. Deus me livre. Não, mas aí você tá os atores vai te bater, mano. Você Pior que tá um monte de desqualificado. responde, põe isso aí. Tem O Marcelinho ia ser o primeiro. até agência, né, de atores também que a gente pode procurar. aí, agência de casting, né? Que aí entra o produção de elenco. Vamos pegar uma produção mais enxuta aqui. O diretor e o produtor vão fazer o cast mesmo, então. Certo. A gente não entrar em Ou tantas tem o funções. produtor de elenco, que é quem vai buscar os atores e trazer para o diretor escolher. Seria Não, isso? sim. Traça Traça o o perfil de cada ator e, tipo, liga liga para para um um headhunter dos atores. Pode ser uma, né? Aí você vai fazer, aí tá, aí você definiu esses, como que você quer esses atores? No caso Eu aí. quero uma atriz gostosa e um ator gordo igual o Bruno. Agora eu tô magro agora. Não, forte, eu preciso de um ator forte, tipo Eu Neymar. tenho trauma dessas agências de casting aí, cara, porque quando eu cheguei lá em São Paulo para fazer teatro, tava no primeiro período da Fundação das Artes lá de São Caetano. Aí falaram: "Ah, tem uma..." Eu morava no centro de São Paulo, perto da Praça da República, numa kitnet com meu irmão, e falaram que tinha uma agência lá perto que era muito boa. Eu não lembro o nome. Você não Mas fez era uma. tatis do sofá, não, né, mano? Não, então, aí era uma das melhores agências que tinha lá, saca? Aí o que que acontece? Fui lá, bati lá, eu tinha feito uns curtas-metragens aqui, do jeito que eu não sabia o que tinha que levar nem nada, do jeito que eu achava que era, fui. E na época eu tinha raspado o cabelo, e eu tinha cabelo comprido, vendi lá em São Paulo meu cabelo, e raspei, né? Aí fui lá com o cabelo raspado do jeito que eu sempre fui. E levei os DVDzinhos com meus filmes que eu tinha feito no Mosca, com a galera daqui. Aí cheguei lá, crente que iam pelo menos dar uma olhada no DVD. Os caras nem viram o DVD. Só olharam para mim de cima embaixo, assim, tipo, medindo mesmo. Falaram que eu tinha que fazer a sobrancelha. Eu tinha que parar de roer as unhas. E perguntou se eu tinha raspado o cabelo por quê e tal, que eu tinha que deixar crescer mais um pouco também. Então, assim, foda-se o que eu atuava, entendeu? Só olharam para a parte estética se estava de acordo ou não. Mas então é porque o mercado exige os caras Mas ser é, assim. essa era uma casa de casting lá que era conceituada. Ficava lá no Centrão e tal, perto da Paulista. Eu não Mas isso lembro os era nomes. casting para filme ou para modelo? Pra tudo. É isso Para que eu tudo, tô para teatro, falando. quanto Então, para é isso que eu comercial, tô falando. principalmente, né? Deve ter cast mais específico, né? Mas esse era pra tudo. Então, se não podia roer unha, é porque tava querendo filmar minha mão em alguma coisa também, Sim. Para esse sketch usar em tudo, porque né? É, deve. pois é. É isso mesmo. Mas existem vários perfis de atores que a gente precisaria, né, para esse roteiro nosso, por exemplo. A gente precisaria de talvez, sei lá, uma pessoa mais nova, uma pessoa mais velha, uma pessoa gorda, uma pessoa magra, não sei. Aí vai dependendo do roteiro, logicamente. Mas Uma a gente. pessoa de cabelo raspado, sobrancelha peluda e unha comida. Então, podia ser, né? Ah, mas Esse isso podia aí ser você o Neil do pode. nosso filme, né? O Neil do nosso filme aí que chegou bêbado em casa, podia ser desse jeito, por exemplo. Então. Apesar de você não ser, Eu né, Neil? imaginei ele com a roupa de bailarina, as pernas na peluda. E a cabeça raspada, né? É, apesar de não ser teu perfil de verdade. Mas... Aí, então, provavelmente, se a gente quisesse um ator assim para essa cena, não poderia ser o Neil, teria que achar outra pessoa. Né? E eu acho que o visual influencia um pouco também. Ah, eu acho que Mas e influencia. a qualidade de atuação Também acho do que ator? influencia. Sim. Influencia É muito muito mais. importante, lógico, lógico. Eu gosto muito de pensar duas coisas. Vocês viram aquele filme Onde os Fracos Não Têm Vez, o No Country for Old Men? É, Sei. Javier Bardem, por exemplo. Ele fazendo o papel de serial killer, né, cara? Você pega ele desde o perfil físico dele, eu acho que ele encaixou muito bem no papel que ele tem. Ele é mais quadrado, uns traços mais bem É, ele demarcados. quase não tem expressão, né? Bem rusticão. Não ia ficar legal você pôr o Jim Carrey ali, Então, mesmo que fosse um papel sério. só se fosse outro serial killer, que não seria aquele do filme, né? Que tá ali. Não, Tá... é. Então, eu acho que o perfil encaixa muito. Agora, o Javier Bardem, você pega ele em outro filme dele, sei lá, Vi Cristina Barcelona, por exemplo. Ou outros filmes dele, ele também pode muito bem fazer o papel de um pai de família, né? Pode. Então, ali entrou mais a parte do ator, o lado ator. Ele entrou, então, o perfil físico, quanto a capacidade de atuação dele. Aí eu acho que essas Sim. são as duas É, coisas que. o Daniel Day-Lewis lá. Nossa, esse cara é absurdo, É. né? Ele faz qualquer personagem. Então. Justamente, na verdade, até eu acho você deu um exemplo aí, acho que perfeito de um ator perfeito, assim, para alguns tipos de papéis, assim, tanto pelo quesito de atuação quanto do perfil dele, que eu acho que é muito marcante também, dependendo para os Cara já personagens. foi assassino, já foi minerador, já É, foi, né? E eu sim. assisti um último filme com ele, não sei se você viram, que ele é estilista. Eu não Vocês vi ainda, assistiram esse? é. Não. É do Paul Thomas O meu Anderson, né? irmão. Paul Thomas É. Anderson, é, eu não vi ainda. Então ele consegue fazer tudo, né? Então ele. É, mas a gente poderia também usar nessa produção, a gente poderia usar não atores, que a gente pegaria a pessoa do jeito que ela é e tentaria tirar ela na frente da câmera como que ela fosse mesmo, sem. Mas isso Muitos aí atores surgem disso, né? De é. uma produção mais barata, assim, meio independente, e a pessoa acaba virando um ator de respeito. Que é o caso até de Cidade de Deus, né? Você queria comentar alguma coisa, Jean? Não, era nessa linha aí, é o que o Nil disse. Aí, tendo escolhido isso, já tendo escolhido o elenco, a gente pode estar preparando esse elenco, estar lendo o roteiro junto com o elenco, junto com a equipe de produção, que seria o diretor de fotografia, o diretor de arte. E aí a gente começaria a planejar como que a gente filmaria, executaria esse filme, produziria esse filme. Tem alguns documentos que eu acho que não carece de ficar dissertando aqui, né? No caso da ficção, o plano de filmagem, transporte, tudo que vai precisar para executar o filme. Eu posso fazer uma observação? Lógico, lógico. Tem uma função que entra antes da produção também, que eu acho uma função bem legal, que eu acho que ele trabalha com produtor de arte, né? Que é o produtor de locação, o cara que procura os lugares onde o filme vai ser filmado. Sim, é o produtor de locação. Né? Alô, tem. É bem legal esse cara aí. Tem um cara. O diretor, por exemplo, fala assim, ó, eu Eu preciso de preciso de uma uma cena cena num num bar, bar, uma uma cena cena num num apartamento, apartamento, uma uma cena cena na na floresta floresta e e uma uma cena cena na balada. na balada. Tudo no mesmo filme. O cara vai em vários lugares que já existem, Mas isso é né? junto com o produtor de arte? Eu acho que é, não é, Gabriel? Também trabalha junto, que é eu. Não, na verdade, o diretor de arte. Ele propõe o cenário, ele faz um desenho do cenário. Pode ser tanto, vamos dizer, um arquiteto que ele faça o desenho do cenário, vai propor o cenário, vai fazer imagens de como que ele quer esse cenário. É de cores, desenhos, plantas, o que que for. E aí ele entrega para Composição. esse produtor de locação, ele vai procurar, ele vai achar, né? O que fica mais barato? Filmar dentro de um cenário ou em cenário que já existe? Criar um cenário ou filmar em locações reais? O lance da luz, né? Controlar a luz num ambiente interno é mais fácil. Então, o que é mais simples? O que é? Aí, ou vai no estilo do filme ou do orçamento do filme? Eu acho que é um pouco de tudo, né, no caso. Mas assim, você pegar do grosso, mais caro ficaria você fazer dentro do estúdio, porque você teria que controlar todo o ambiente que estaria ali dentro, né? Desde os menores detalhes aos maiores detalhes. Mas se for um filme que tem muita cena externa, por exemplo, praça, parque, pode ser mais barato, mas pode ser complicado por causa do clima, certo? Do que você comentou? Do clima. Do Se clima. chover, vai atrasar a filmagem uma semana de Sim. chuva. Sim. Você queria falar alguma coisa, Então, Marcelo? depende do tipo de cenário que você vai precisar exterior, entendeu? Às vezes, se você precisa fazer uma coisa que no estúdio é mais barato, é muito relativo. O The Room, que é aquele que é o pior filme de todos os tempos, não Sei. sei se alguém já viu. Esse The Room, o cara teimou em fazer tudo em estúdio, sendo que as locações do filme todas eram tipo muito simples. Então o Dentro filme de um ficou apartamento, né? é a coisa mais besta, era só ele arrumar um apartamento. Aí o filme ficou Esse o filme é filme um ficou ótimo exemplo de tudo que a gente está falando, né? é de tudo. Esse filme é foda, tanto esse filme quanto o novo que lançou agora, que do cara que atua ele. Mas esse The Room, o diretor, ele cismou em fazer em estúdio, o filme ficou muito mais caro por conta disso, O The Room original. né? É, o original. Falando original. Como que chama o filme que é sobre a produção do filme? É o Artista Desastre, lembrei. É, assistiu já? Não, não vi. Muito legal. Mas o Marcelo me falou já, preciso ver. Mas eu ainda assim, eu achei muito bom também. E eu não sei se eu teria tido saco para assistir The Room se eu não tivesse assistido ele. Mas The Room foi muito marcante para mim e é um filme muito foda. Eu curti pra caralho como o pior filme de todos os tempos, realmente. Como pior. Então, Eu vou te chamar. Os caras precisam te contratar para ver Não, isso. The Room é épico. Eu acho que o cara, ele sem querer, ele pegou um monte de coisa de não sei de onde, dos traumas dele, de tragédias gregas que ele lia e o caralho, e sem querer, ele fez uma coisa que entra no seu subconsciente de acordo, entendeu? Tanto pelo ridículo, tanto por algumas coisas absurdas e algumas coisas assim, sei lá, que dão até nojo ou. Ah, não sei explicar. O humor é sombrio pra caramba. Tem que assistir pra entender, entendeu? É muito marcante. É um filme Eu que não vi o marcou filme muito original. mesmo. É. E por que que vocês acham? Eu não assisti esse filme ainda, eu tenho ele aqui, mas não assisti ainda. É, mas por que que você acha que acho que o Nil comentou que encaixa no que a gente está discutindo? É porque o cara, ele passou por todos os processos. E o artista do desastre, ele mostra esse processo, né, de criação e de fazer a ideia maluca do cara Sim, ele escreve, ele atua, virar um ele filme. dirige, ele É. banca o filme. É, o filme, O os letreiros artista do finais é só o desastre, né? nome dele, praticamente. Fez tudo. É, o nome do The Room no final é só o nome dele, praticamente. E no filme conta toda essa história, né? Artista do desastre conta toda essa trajetória. Bom, aí agora a gente já escolheu o diretor de fotografia, escolhemos o diretor de arte, os atores, né? Agora a gente pode produzir o filme, a gente pode filmar, né? Então, basicamente, essa etapa, até pegando aquele exemplo do Alfred Hitchcock, é uma etapa que já, geralmente, se já estiver muito bem planejado, numa ficção, ela é relativamente executar tudo que você planejou anteriormente. Eu acho que a gente poderia fazer um adendo aqui no, no, na produção, seria no caso do documentário, né? Que aí você tem muita a imprevisibilidade, você não consegue prever muito bem como que as coisas vão funcionar ali. Um documentário mais genérico, assim, como exemplo aqui, né? Então você estaria ou indo para o espaço e fazendo aquele documentário lá e vendo o que que você acha, ou você tá ainda procurando esse filme ainda que você não achou, né? Assim, então, o que que vocês acham que muda a produção do documentário para a produção da ficção? Depois eu vou falar da animação ainda. Eu acho que para o documentário ele tem que saber o que ele quer mostrar e onde ele tem que ir, certo? Aí não vai ter tanto erro. Sim. Na ficção, eu acho que não tem muito segredo, na verdade, né? Na ficção é chegar e executar ali. É. Agora, na animação também, nesse caso aí você tem um diferente tipo de animação. Se você estiver tratando uma animação 2D, você vai animar o filme em desenhos. 3D, você vai animar em a modelagem tridimensional. Se tiver stop motion, você vai mexendo os bonequinhos ali, reais. Então, a filmagem, na verdade, ela é a parte, digamos, que não é a mais simples, porque sem ela o filme não existe. É uma parte essencial, quiçá a parte mais importante, que é ela que faz o filme mesmo. Mas se tiver um bom planejamento, a filmagem Certo. é mole, né? Vocês querem comentar alguma coisa da produção aqui? Porque a gente já pode passar. Eu tenho uma pergunta. Qual que são as intempéries de uma produção? Tá tudo em ordem, tá tudo ensaiado. O diretor já trabalhou com o ator, os caras já acharam o cenário, já criaram os cenários que precisava, já acharam as locações. O diretor de fotografia já tem tudo em mente. O que vem agora é a atuação. Acho que agora vem os atores, né? Principalmente a direção do ator. Agora que o diretor vai trabalhar mesmo, eu acho. Sim. Porque basicamente agora que o diretor. Também acho que agora que o diretor vai ser a parte mais. Que vai demandar mais esforço do diretor, dele estar atento a tudo que está acontecendo ali, exigindo de cada um que esteja cumprindo seus papéis. Mas aí, no caso aí, os atores, igual o Nil comentou, a gente pode também ter São tido. eles que podem dar trabalho agora. Na verdade, com certeza. Ou pode não render nada, né? E aí você vai acabar tendo uma série de dificuldades. Inclusive, essa pode ser umas intempéries, hoje. Você escolheu lá, sei lá, escolheu o personagem do nosso filme aqui, o Neil do nosso filme. É um O meu pô. bailarina. É. O cara foi um ótimo ator ali no, na, quando você selecionou ele. Ele foi um ótimo ator ali na hora que você preparou, fez a preparação pro filme. Mas na hora de você pôr ele no cenário para ligar a câmera, para falar ação, ele não rende. Aí complicou a nossa história. A gente vai ter que escolher outro Mas ator. não rende como assim? no fluxo que o diretor quer. A atuação não dá do gosto do diretor, por exemplo. Então, essa é uma das intempéries que o Jean comentou aí. Então, Pode acontecer. aqui é a parte do trabalho pesado para todos, mas para o ator é onde que ele vai, de fato, incorporar o personagem que vai estar na É tela, onde né? ele tem Já que fala do trabalhar diretor para de ganhar seu fotografia? dinheiro. Do diretor de elenco, quer dizer? Como? Já fala do diretor de elenco? É, pode ter o diretor de elenco, mas aí o diretor de elenco, às vezes, é o próprio diretor também, né? Eu Ah, entendi. particularmente, eu particularmente, eu acho que o papel de dirigir os atores é do diretor, sabe? Saquei. Sincera. Então você, na sua produção, você não teria diretor de elenco se você fosse diretor. Não. Eu acho que essa é a Saquei. função do diretor. Eu É acho que nessa fase, então, por exemplo, que faz uma troca de ator. Tipo, esse cara tá muito ruim, eu não quero ele. não, o ideal seria não Mas ser, né? O ideal seria ser lá na pré-produção. é Muito eu acho difícil importante. acontecer isso. Eu acho importante pro diretor, se ele quer ser diretor do elenco, ele ter também conhecimento um pouco de como é ser o ator, entendeu? Não, eu acho que não. Eu acho que não. Isso é, eu vou até pegar um É, exemplo. realmente pode ser um estilo, e de estilo, realmente. Vou dar um exemplo onde quase deu merda, mas o diretor pegou e conseguiu filmar. É, Marlon Brando em Apocalipse Now, certo? O que Os caras aconteceu? já tava quase 300 dias filmando na selva. Quando chegou o final do filme, chegou o Marlon Brando lá, o bicho tava gordo, tava totalmente retardado, não sabia as falas. O diretor teve que improvisar, falou: vou usar esse cara assim, né? Eu Coppola. Conseguiu fazer um negócio marcante. Sim. Entendeu? Acabou que Fazer um ficou. personagem clássico mesmo, que você espera o filme inteiro, né? 3 horas de filme pra ver o cara no final. Chega no final, é um cara bêbado lá, não ia ter graça, né? Então ele teve que dar uma improvisada com o Marlon Brando e fazer o Coronel Curtis ser um cara fodão mesmo. Eu acho, dentro do que o Marcelo comentou aí, eu acho que o diretor ele não tem que saber atuar, ele tem que saber avaliar a atuação do ator. São coisas Mas ele tem diferentes. que saber, é o que eu quero dizer é o seguinte, ele tem que saber se comunicar com o ator para ele conseguir fazer o ator entender o que ele quer, Ah, entendeu? isso é a principal Isso é que é coisa. importante, Sim, porque às vezes ele realmente, a principal função do diretor é olhar de fora como o espectador veria, ou ele acha que o espectador veria e dar o contraponto, né? Sim. Porque o ator não se enxerga de fora. Mas essa comunicação, às vezes, ela pode ser difícil. E por isso que o conhecimento de causa pode ajudar nessa comunicação, entendeu? Pode ajudar muito. Mas você pegar por exemplo, os grandes diretores aí que são conceituados, e um deles, com exceção de um ou outro aí, sei lá, você pegar, sei lá, o Chaplin, pegar o Cidadão Kane lá, o Orson Welles. Mas são poucos que são atores também, né? Geralmente o diretor é o diretor mesmo, e ele, o que que ele sabe ver ali, ele sabe tanto. E eu acho que acaba que por conviver ele vai pegando isso, né? Ele vai aprendendo a lidar com o ator, a comunicar com o ator e para tirar o que ele quer. Tem Isso, muito. é. E um ator bom vai se dedicar ao personagem, né? Sim. Vai fazer um laboratório também, assim, É. tipo um personagem específico, né? Por exemplo, se o personagem meu é um drogado, eu vou usar uma droga para representar bem o personagem, certo? Né? É uma solução. Mas tem ator que não precisa, não. Aí vai do Não, ou cara. ele está na Mas tem Cracolândia, por exemplo. o diretor, tipo, o ator pergunta pro diretor. É, eu vou fazer uma cena aqui que eu vou, sei lá, tá bêbado. Posso tomar um? Aí o diretor fala, ele deixa ou não? Não, você não precisa tomar uma de verdade, mas por exemplo, ó, o personagem vai usar crack, certo? Na cena. Se o cara pegar e usar crack de um jeito errado, quem conhece vai falar assim: não é assim que se usa crack. Não Até vai acreditar no filme, entendeu? Então ele tem que fazer uma pesquisa, não é né? que ele vai usar crack de verdade, mas ele vai ver como que é ali, furar uma latinha e usar o crack de verdade. Pra dar realidade ao personagem, né? Sim. Entende? Eu tenho um E acho exemplo. que o diretor trabalha isso. Desculpa. Eu tenho um exemplo bacana aqui do Fernando Meirelles, fazendo Cidade de Deus. Eu não sei se vocês assistiram, mas tem uma cena específica que tem um menino muito, no, muito novo que ele começa a chorar, assim, que ele fala no pé, que chega Tiro no pé ou tiro na mão? tiro no pé ou tiro na mão. É um menininho muito novinho, fica chorando muito. Diante do traficante lá, que é o Dadinho, né, que é o Zé Pequeno. Como que o Fernando Meirelles pensou essa cena? E ali teve, de fato, teve a preparação de elenco também, mas vamos falar como que a equipe ali planejou isso para tirar isso desse ator que era uma criança. Ele criou um medo no menino, embutiu dentro da cabeça do menino, que de fato o ator estaria interpretando o traficante, e é realmente uma pessoa muito malvada que queria fazer mal para ele. Então ele conseguiu tirar do menino uma reação natural dele, entendeu? Então ele elaborou uma coisa ali por trás da câmera para conseguir a atuação que ele queria. É um exemplo. Como existem outros métodos também, né? Como se, eu acho que o principal. Só o ponto, ter uma coisa interessante é, primeiro, você trabalhar com atores que você sabe que aquele é o ator que você está precisando, então você já selecionou o ator que você precisa, e aí você deixa também ele criar aquele personagem, porque aquele personagem acaba que o diretor, ele pode ser um maestro, mas ele não é o cara que toca o violino, ele não é o cara que toca o trompete. Ele pode querer que o ator chore naquela cena, mas se o ator decidiu que o personagem não ia chorar naquela cena, às vezes fica bem melhor. Sim, eu acho que isso é o segredo de um filme excelente, assim, porque acaba que todo mundo ali tem uma mãozinha naquele produto final, né? Sim, o O. ator aí é muito importante em criar o personagem, né? É. Agora. Mas a harmonia, né, o entrosamento do elenco. Sim. Agora, até um exemplo, por exemplo, da animação. Por exemplo, tem uma animação nacional que até ganhou o Annecy, que é o só festival de animação do mundo, que é Uma História de Amor e Fúria, que é do Luiz Bolognese. Ele tradicionalmente é um roteirista, e nesse filme, por ser animação, ele não tinha experiência nenhuma em animação e foi o diretor da animação. Então, o diretor, acho que ele tem que saber muito bem o que ele quer. Acho que essa é a principal função do diretor durante a produção inteira, saber muito bem o que quer. Agora, essa é a minha visão, né? Se quiser. E um erro de direção, por exemplo, no filme do Tropa de Elite. Ah, sim, conta aí pra gente. Você sabe que aquele filme foi um erro, né? Do filme do Rock lá. Você sabia? Não sabia, não. Por exemplo, o que eu sei é que o personagem principal seria outro, né? Seria, como Matias. que se chama? Matias, né? E o diretor confundiu tudo e deu muito mais, sei lá, abertura pro Capitão Nascimento lá do que pro outro. E quando os caras foram editar, seguindo o roteiro, tava. O Matias era o bosta e o Capitão Nascimento era o fodão do filme. Foi um Então, erro de seguindo interpretação o do erro do ator. diretor, eu acho, não foi, Gabriel? Foi o erro da produção Mais ou menos inteira. isso assim, eu tenho uma resumida no, na história. Foi um erro de interpretação do roteiro. Não, na Não verdade foi foi o erro do diretor. um conjunto de erros, eu acho. Na verdade, primeiramente, o roteirista não viu que no roteiro quem estava gritando mais ali era o Capitão Nascimento, por causa do contexto que ele estava inserido. E depois, um erro, acho que depois, em segunda instância, é do diretor, que não soube escolher bem o ator para interpretar o Matias, que não rendeu aquilo que ele estava esperando. E depois, o próprio ator, que não rendeu, né? Não era, assim, não sei se ele é um bom Eu ator. acho que conforme eles foram filmando, o diretor Mas. foi se dedicando mais ao Capitão Nascimento, né? E o Wagner Mas Moura, que vocês é um acham que excelente ator. o pelo que se levou, vocês acham que ficou bom assim? Ou se tivesse sido Não, se com tivesse do outro jeito, ia ser seguindo o uma bosta. roteiro, ia ser melhor? Tem mais um complemento, que aí o que acontece? No roteiro não estava planejado aquela voz que entra no fundo do Capitão Nascimento, que a gente chama de voice over, né? Foi o editor junto com o diretor, eles falaram: meu, você quer fazer esse filme, o Capitão Nascimento vai ser o principal. Mas ele vai ter que ter uma narração dele, certo? Uma voice over, né, Gabriel? Isso. Aí acabaram entrou depois. Aí, isso. Entendeu, Como Jean? chama voz? Voz over? É a narração de fundo. Narração de fundo. É. Quando é o cara falando, eu Eu estava estava andando, andando, não sei o quê, sim. por exemplo. Uma voice over, né? A narração. Então, a narração do personagem, Isso entendeu? não tinha no roteiro. Não tinha. Não. Eles tiveram que fazer depois, justamente porque. Pra ajudar a contar a história. Foi um improviso total. Foi pro... E o sucesso também, né? Isso, é por isso que fez sucesso. É, os caras confundiram ali na leitura do roteiro, eu acho, né? E a pirataria, porque foi um erro, o filme vazou, mas acabou que ajudou a divulgar. Um erro entre aspas, o filme vazou, né? E vendeu pra caramba por R$ 5 o DVD. Ah, eu tenho uma pergunta legal. O projeto aí de cinema, como todo bom projeto, também tem um plano de contingência? O que seria o plano de contingência? Não sei. É por seguir as etapas na ordem. Não, plano de contingência é quando você prevê algum erro, alguma coisa que saia fora do teu controle, algum erro, alguma coisa, e você já pega aquilo e já põe em prática. Você não vai perder tempo em pensar, você já põe em prática. É, e acho que isso vai do produtor e do diretor a saber comandar, né, a produção, certo? Porque tem produção. Mas que... não tem isso dentro do processo. Tipo, não, não. Vamos já... ter um plano de contingência. Não. Seria uma coisa pessoal deles, eu acho, né? Porque tem caso de filme também que acaba que o erro vira o potencial do filme, entendeu? Às vezes tem... Só que hoje em dia eu acho que tá tendo cada vez menos erro, né? Tanto em produção nacional como produção independente, como produção grande, né? Acho que cada vez tá tendo menos erro. Sim, é. Aí agora se a gente pegar assim também, se a gente tiver muito erro na produção, a gente ainda tem uma saída que é a pós-produção, que seria a edição do filme, que você pegaria tudo aquilo que você filmou ali, né, nesse nosso filme aí, que a gente já gravou já, e já está com material filmado, a gente teria que editar esse filme. A edição entra a trilha sonora. Entra a trilha sonora, né? Mas aí pode. A trilha sonora pode ser também. A trilha sonora faz parte da pós-produção, certo? É. Mas, tipo, numa cena, toca a som pra ajudar o cara na atuação? Talvez. Não, geralmente assim, você põe depois, né? Não, porque tanto porque vai atrapalhar a captação de som, do som direto, que a gente chama, que é o som in loco ali. A não ser que seja, por exemplo, uma cena de dança, por exemplo. É, né? Vai precisar, né? Aí, pra ajudar, que o som que não é tão importante, aí eles acho que põem uma música de fundo ali, né? Portanto, não vai ter o som direto também, né? É, não vai ter o som direto. Você pode, sei lá, um fone no... Ah, não, mas aí aparece. E eu não sei no Brasil, Gabriel, mas lá fora os filmes são praticamente redublados inteiro, né, o filme. Isso é verdade. Quase não usa a captação de som... Som direto. Que teve ali, até uma conversa dentro de um bar, os caras redublam, meu. É, isso é verdade. Aqui no Brasil eles não costumam fazer isso não, cara. Eu não sei se... Usar o som natural do que aconteceu, mano. Na hora. Aí lá é muito usual ser dublado mesmo. Principalmente em cena de ação, assim, tem um. Mas isso não dá mais trabalho. Ação com conversa. Dá mais trabalho. Aí você tem que redublar mesmo e criar todos os efeitos sonoros de fundo, né? Que é uma outra função bem legal também. O desenho de som. Dá mais trabalho, mas fica do jeito que o cara quer. Fica mais bonito. É, sim. Fica mais caro, né? Tem isso. Acho que até é uma coisa que não faz no Brasil isso, é porque o que a gente tem aqui para contar é com financiamento público, então acaba que quanto mais você encarece o filme, mais difícil você conseguir tanto aprová-lo numa lei de incentivo, quanto você ter esse recurso mesmo, seja de onde for, né? Porque tem uma base... Por isso que o filme brasileiro tem um monte de empresa lá no começo. É, aí já é outra situação, né? É uma forma de financiamento, né? Mas mesmo somando isso tudo que esse filme brasileiro conseguiu de dinheiro para fazer o filme, e geralmente o orçamento de um filme hollywoodiano, sei lá, vamos pôr em números, um filme hollywoodiano pode custar aí, sei lá, 200 milhões de reais, quanto que um filme brasileiro custaria 1,5 milhão, 2 milhões, no máximo. Quem que banca um filme hollywoodiano? Investidores, assim, só em cinema? É, você quer contar aí, Nil? Eu não sei. Quem banca geralmente... A produtora? Seria? É, por exemplo, a Warner, a Fox, seriam esses que bancam? Isso. Os estúdios, né? Os grandes estúdios. Eles investem, né? Eles têm o dinheiro em caixa, vamos dizer. Uma produtora grande lá, sei lá, igual o Nil falou, o Warner. Tem o dinheiro em caixa já tem o dinheiro dela. Então ela pega e investe naquele filme, entendeu? Aí justamente a produtora ali, a Warner, seria a produtora detentora dos direitos daquele filme. E depois ela venderia esse filme. E aí, do dinheiro que... É onde faz o lucro. Onde faz o lucro, justamente. Onde faz o lucro, então, num filme é na sala de cinema. É, aí que tá, porque depende do tipo de produto. Você pode ter subprodutos também, né? Que a gente chama, tipo transmídia. Você pode. Aqui no Brasil, então, é a Globo e o setor público. É, aqui no Brasil, E as salas de cinema também no Brasil funcionam, né? Funciona. É. Mas aqui assim, essa função da produtora em si, a única que a gente pode equiparar com a produção de Hollywood seria a Globo mesmo, mas mesmo assim. A Globo faz os projetos dela só também, né? Ela não é difícil, sei lá, pegar o projeto de um diretor qualquer aí e É mais executar. fácil você vender um filme teu pra Netflix que pra Globo. É, também acho. Não sei, mas eu acho Por que deve exemplo, ser. quando você tem muito filme aí, por exemplo, os filmes do Will Smith, aquele lá que tem as fadas, sei lá o quê. O filme não foi pro cinema, foi vendido direto pra Netflix. É, tá muito usual Então, o isso, cara né? tem que vender num preço alto pra bancar o filme, né? Sim. Diferente. Mas antes de vender o filme, vamos falar aqui da edição do filme, que a gente vai ter que editar esse Vamos. filme. É, Certo. a função do editor, qual que seria aí, então? Junto com, às vezes o diretor pode ser o próprio editor também, né? Você pode dar um palpite ali, né? Então, comenta um pouco aí pra gente, Nil. Como que chama os profissionais que editam? Os videomakers? É, o editor O ou o montador. editor mesmo. É os pica da galáxia que manja das ferramentas. Isso. Segundo Alexandre, amigo nosso, é Deus. Brincar de Deus. É, porque aí o que acontece? Filmou o filme inteiro, já tem todo o material lá. O diretor vai conversar com o editor vai ter lido o roteiro, eu imagino, e eles vão montar o filme, mas ali ele pode corrigir muito erro, o erro, por exemplo, do ritmo do filme, né? Ué, pelo que você falou, foi aí que fizeram Tropa de Elite 1. Então, para mudar a história do filme na edição, né? Eles também de apagar objetos, essas coisas, criar efeito especial. Tem, isso aí, até a gente vai comentar, eu pedi pro Nil comentar, mas só comentar um negócio antes aqui, que aí, cara, a edição em si, a montagem do filme, é como se você pegasse de novo o roteiro. É como se você estivesse reescrevendo o roteiro. Por isso que até essa frase desse colega nosso, Alexandre, que fala que é brincar de Deus, porque acaba sendo um pouco, porque você está reescrevendo a própria narrativa do filme. E dentro da edição, da montagem, você pode também ter a execução dos efeitos, né? Efeitos de computação e etc. Comenta pra gente, Nil, a diferença do efeito especial para o efeito visual. É, vai estar descrito no roteiro lá se tem uma explosão, por exemplo, ou se tem um cara voando, certo? Só que muita gente confunde efeito especial com efeito visual. Eu acho que é o que o Jean perguntou. Efeito especial, o que acontece? É aquilo que você vai ter na produção do filme. Por exemplo, vento, uma chuva, certo? Ou até uma explosão, visto pela tudo isso Isso é efeito especial, não é criado pelo computador. Vai estar na cena ali, teu olho vai estar vendo isso, entendeu? O vento vai estar soprando no cabelo da atriz. Isso é efeito especial. Ó, especial eu imaginava ao contrário. Não, efeito especial é isso. É? É, Ah. E é muito importante os efeitos especiais. Ele vai trabalhar junto ali na produção do filme, né? Então, se tiver um fogo ali, é um efeito especial. É, Gabriel? Isso, é, Quiser então. adicionar alguma coisa aí? Justamente, por exemplo, tem um cara pegando fogo, igual o Neil já foi dublê. Às vezes você pode tanto pôr isso na pós-produção, que seria aí já o efeito visual, né? É isso. Sim. E ou você Não, poderia. visual é especial. Então. Efeito especial é tudo que está ali na cena que você vê. Isso. Efeito visual é quando é criado depois. Isso. É um computadorizado. É. Isso. Então a gente teria essa diferenciação. Um deles, o efeito especial, é feito lá in loco, na hora que você está fazendo o filme. O outro é feito na ilha de edição pelo artista de efeitos visuais ou algum É um correspondente. efeito especial, né? Também. Ah, tem o editor, não é esse cara que faz o efeito? Tipo, tem Eles um vão trabalhar engenheiro junto. que... É, tem um artista de efeitos, né? De efeitos Ah, tá. Ele especiais. cria o efeito que o Geralmente o cara. artista de 3D, alguma coisa assim. Ah, tá. Na produção mais enxuta poderia ser o próprio montador e editor também, né? Mas assim, ele Sim. teria que dominar uma coisa que ele geral não é a praia dele. É a coisa a gente pôr um diretor de arte para fazer direção de fotografia. E eu acho que é mais barato e mais real É, se você puder usar tudo com um efeito especial, né? Efeito especial, também acho. Tanto uma chuva ou um carro explodindo ou um tiro no corpo ali, do que você pôr depois. Acho que fica mais caro e não fica tão real, eu acho. Também acho. Também Fazer acho. uma cena de um carro batendo, capotando, é mais Efeito barato especial. do que construir isso computadorizado. É porque você pega assim pelo, vamos dizer, pelo preço, você vai ter que ter o carro e o cara que vai estar ali dentro e além dos itens de segurança. Pode falar, Nil. Mas às vezes você tem que ter uma equipe para construir um carro em 3D capotando numa rua, às vezes é mais caro, entendeu? Eu acho que é mais caro, porque você tem que modelar várias coisas aí nesse quesito aí, né? Você vê, o Jurassic Park mesmo tinha muito dinossauro que era robô de borracha. E você vê o filme hoje em dia, o primeiro Jurassic Park, você vê os dinossauros 3D não eram tão bem. Como que chama isso aí? É mecânico? Como que é? Tem um nome, não tem? Que Ah, deve os ter, mas eu caras não lembro usavam. agora. Ah, amigo, você fala, tipo, ali é mais animação mesmo, né? Mas é a teoria de animação. Não, eu falo de usar robô. É, Ah, tem, tá. É, eu esqueci o nome se também. usar robô na cena ali, tem um nome essa função, mas eu não lembro. Também não lembro. Mas é o cara dos efeitos especiais, né? Sim. E aí, além desse. Vocês querem complementar mais alguma coisa? Não, aí a gente tá lá na edição, às vezes tem coisa que é só na edição que você vai adicionar mesmo um efeito visual, né? Se você quiser também pôr, né? Assim, às vezes nem precisa pôr. E além disso, o tratamento de cor do filme, você pode dar uma correção ali na edição, né? O color correction, que você, sei lá, você pode deixar desde o filme que foi filmado, feito em colorido em preto e branco, quando você pode acentuar cores, Deixar amarelado. né? Mexer em tudo que você imaginar. E além disso, tem um papel muito importante que geralmente nessa fase que você vai combinar o som e a imagem. A imagem que você já gravou ali, o som direto, você captou, mas você vai sempre ter alguma coisinha ou outra de fundo. Por exemplo, você está num ambiente, uma cidade, você vai adicionar um sonzinho de carro, vai adicionar um som, sei lá, de uma ambulância, qualquer coisa. Você dá mais vivacidade àquilo. Então, quer dizer, isso é o desenho de som, que você pensa. O som também como narrativa no filme, igual a gente comentou lá, o diretor de Tem arte. Oscar para isso, não tem? Tem, acho que é desenho de som mesmo que chama essa função. Porque O Oscar, né? você vê, às vezes o cara tem que fazer o som da cena inteira, por exemplo. Já. O cara tem uma cena que é o cara andando na floresta. Aí eles fazem estúdio, alguém andando em cima de folha, pisando em graveto, para adicionar o som no filme inteiro. Né? Tem Isso. muito disso. É, tem. Tem estúdio só de som, cara. É Sim. muito louco. Animação, por exemplo. Oh. É, voltando aí, efeito especial, como que chama aquele cara lá que era mágico e misturou cinema com mágica? Almelier? O Georges É, Méliès. que tem até um filme lá que a lua tá Da com. viagem à lua? Viagem à Lua, é. Ali é É, tudo efeito considerado especial. mas o Um cara dos era primeiros mágico, filmes não do era? mundo, né? O cara era É. mágico, não era? Era mágico, ele era mágico. Só que ele não fazia Ele era tipo mágica. um ilusionista, né? Ele era Para mágico. fazer aquilo lá, na época, foi como se fosse uma montagem de ilusão com filme, não foi, Gabriel? É, foi isso. Entrou tanto a montagem quanto o efeito especial, né? Mas ali não tinha muito, não tinha o recurso do efeito visual aí de pós-produção. O que eu poderia fazer é você dar cortes no fotograma. Então, não existia esse efeito que é feito na pós-produção aqui, que a gente está comentando. É muito complexo para a época você fazer isso. Ainda mais na época do O Méliès. chroma key, né? Aquele lance de fundo verde. Mudou muito, né, os filmes, né? Sim, então. Nos anos 80, eu acho que eles começaram a usar bastante. Hoje é Tá, muita coisa, uso o chroma key. Inclusive, aqui que você vai pôr você vai adicionar a imagem sobre o chroma key, que é aquele fundo verde, né? é aquele fundo verde que você muda o É, mas cenário. também quando não sabem usar, fica uma porcaria, né? Não. Isso é importante, você ter uma luz muito boa, né? É. Você saber muito bem, ainda mais se tiver movimento de câmera, você tem que saber exatamente você vai ter que fazer, como você vai juntar um com o outro. Mas só fazendo um comentário aqui sobre o som que eu tinha falado, por exemplo, no caso do Wall-E, da Pixar. No caso da Certo. animação, geralmente você cria o som inteiro, tudo, né? Tudo que tem de som você cria na pós-produção. ou ali na, você já faz o rascunho na pré e termina na pós. Mas no caso do Huawei, que é o som do espaço, tem som de robôs, tudo, ali foi o próprio trabalho à parte que foi utilizado ali para criar todo o som daquele do universo e dos robôs. Mas não tem um lance que no espaço não tem som? É, não, mas não é só no espaço. Você já viu esse filme do Wall-E? Eu É tô um falando do robôzinho. já do robozinho. É, então. E tem até um filme do espaço que é bem, não tem muito som. É o Como chama? Gravidade? Gravidade? Gravidade, É, mas fica chato um filme sem muito som. Então você é. tem que criar um Mas som de foi baixo, realista? por exemplo, só É. para fingir que tem um som, né? Gravidade é do caralho. Tem uma frase: se você quer o silêncio, você tem que gravar o silêncio. Leão É. Lee. Não existe um silêncio absoluto. Você tem que fazer o silêncio. É igual quando você tampa as orelhas, você continua escutando alguma coisa. Aí é o papel desenhista de som, né? E dentro dessa etapa, às vezes, junto com o desenho de som, trabalha também o compositor da trilha sonora, da trilha que, da música que vai entrar ali. Então, a última etapa dentro da produção, por último, é o editor mesmo, né? Que vai exportar o arquivo e transformar o filme e finalizar. É, ele que vai editar o som também, E daí junto tem com a essa. cena. E aí entra também masterização. Vai ter um cara ali junto com o editor que vai dar uma editada no som inteiro do filme, né? Isso aí é editor de som. Não, é beleza. Então a gente pegou, agora já pegou, já editou esse filme, montou o filme, já gravamos e etc. E agora a gente vai finalizar esse projeto. Como que a gente faz? Distribuição, né? Não tem a distribuição. A gente vai entregar para as pessoas assistirem, né? Aí é a hora que se vende pra Globo. Tô zoando. Vai no Não, a gente vende cinema, né? para chamar sala de cinema? Eu acho que a gente tem que ter. Mas eu acho que a gente tem que ter claro também para onde a gente fez esse filme, né? Ele vai ser. Pouco, Ele foi pensado para qual tipo de. Ele foi pensado para televisão? Ele foi pensado para festival de cinema? Ele foi pensado para Netflix? Foi pensado para YouTube? e dependendo do filme, você consegue jogar nisso tudo, Gabriel. Sim, existem filmes que. Você consegue lançar no um festival de filme, depois mandar pro cinema pra galera ver, depois a Netflix, depois pra TV aberta. E tem a divulgação, né, que é muito importante para você vender um filme, que às vezes o filme tem uns posters, uns trailers, tudo bem legal, você vê banner do filme, vê banner no Instagram, vem tudo, e você vai ver o filme é uma bosta. Muito bem É, isso que divulgado. eu Ele foi ia bem falar. divulgado. Hoje em dia, com as ferramentas digitais, é mais fácil para divulgar, né? Até mais barato. Eu posso dar um exemplo de um filme que eu assisti esses dias também? Produção barata, que foi aquele Um Lugar Silencioso. Alguém assistiu? Não. É um lance que você não pode fazer barulho, senão vem uns monstros e te pegam, certo? O pôster é legal, os trailers são legais. Foi lançado no cinema e teve uma audiência, teve um público legal no cinema, nas salas de cinema no mundo inteiro. Então, eu acho que. E outra coisa, o cara escreveu, dirigiu e atua no filme, e são só atores desconhecidos. Agora, o Jean que tá mais por dentro aí da divulgação, que você trabalha com marketing digital, né, Jean, também? Como que esse filme aí que a gente acabou de fazer aqui, como a gente poderia divulgá-lo dentro do meio digital? Então, tem as ferramentas de divulgação que a gente pode trabalhar, que as mais usadas são as do Google e a do Facebook, né? Onde que as pessoas estão hoje em dia? A maior parte do tempo, no Facebook, né? E Facebook, Instagram. Facebook, Instagram. O Instagram é do Facebook. Então, o que você anuncia no Face já anuncia no Instagram. Essa ferramenta você pode até traçar perfil da pessoa. Se é uma mãe que está casada e tem 55 anos e gosta do programa Mais Você. Você consegue traçar nesse nível de detalhamento para alcançar só pessoas assim. Se for um documentário sobre mães independentes, sei lá. Você consegue atingir esse tipo de pessoal e não é muito caro esse tipo de investimento, por ser Então, uma ferramenta e ser no meio digital. mesmo se eu tiver uma produção barata, independente, eu consigo fazer uma boa propaganda dela hoje em dia. É, você consegue aparecer para quem está interessado. no seu filme, no seu produto. É, porque antes com a TV só quem tinha esse poder aí de alcançar as pessoas era o quê? A TV, né? Através de propaganda na TV. E é muito caro fazer uma propaganda na TV, né? Hoje em E dia eu não, você tenho. consegue alcançar em outros meios, que seria o Instagram e o Ele Facebook. não precisa da televisão para divulgar um, né, uma obra sua. Como que chama aquele filme sul-africano, cara, dos ETs que chegam na Terra? Eu esqueci o nome do filme. No nono Ah, do distrito? Padilha também, Distrito né? 9? Distrito 9. A Padilha também, Esse né? filme eu lembro que teve. Não, não, não é. Não, não, nada. Diretor sul-africano. Esse filme teve uma divulgação muito legal, assim, eu lembro na época de terem banners também, de já ter mais no meio físico, no meio digital, sobre o filme, sabe? O orçamento também, o cara não tinha quase nada, né? Da produção. Orçamento muito baixo. Da produção em si eu não sei muito bem, mas eu lembro dessa parte da divulgação dele, foi bem bacana, que você não sabia bem se era um filme, o que que era, ele punha era tipo um banner falando, ah, Isso é um negócio real, né? como se fosse um negócio real, que até dialoga com o Fosse um filme. documentário, mais né? E o filme é também um pouco assim, né? Tem essa estética de documentário. Aí só vai dar estratégia de divulgação, né? Então, justamente, é isso que eu acho bacana. E você pode estar trabalhando diversos meios com isso, né, Jean? Igual você comentou, você pode estar tanto divulgando no Facebook quanto estar comprando um banner no centro de São Paulo, ou no cinema que você É, for. anunciar em rádio e fazer entrevista em podcast. Tem muitos meios hoje em dia Para divulgar, né? para divulgar. E aí, para vender o filme, você pode também estar vendendo para distribuidoras que vão estar distribuindo o filme para salas de cinema, para o Netflix, por exemplo, e etc. Né? E aí. Então, entrando nisso que você falou, Gabriel, se eu peguei e criei um roteiro, ninguém quis apoiar meu roteiro, eu filmei ele inteiro com meu dinheiro, certo? Certo. E fiz o filme inteiro. O filme está pronto, só que eu gastei 200 mil para filmar. E eu consigo vender para uma distribuidora? Consegue. Aí É. você consegue vender através tanto de feiras de negócio, aqui, pelo menos aqui no Brasil, né? Como o Rio Content Market, o Minas Audiovisual Expo, que tem aqui em Minas Gerais, quanto ir bater na porta lá e tentar vender, né? Mas como que é você vender para distribuidor? Você vende os direitos autorais? Você negocia um contrato com ela que você vai ter Você pode ganhar porcentagem. uma porcentagem. Ah, tá. Justamente. E a distribuidora ainda vai procurar em que canal que ela vai exibir, né? Isso aí é a função dela. Ela dá uma saída pro teu filme, né? E aí existe vários lugares que ela pode estar passando e várias porcentagens que ela vai estar te oferecendo. Mas aí então agora a gente já está com o nosso filme pronto, né? Já distribuímos o filme. E aí agora é só pegar os prêmios que vai ter do E filme. escutar as críticas. Mas o diretor vai ter o salário dele mesmo se o filme for ruim. Quem vai se Mas ferrar é se o ele for ruim, produtor. ele não vai ser chamado para outro. Não vai É. ser, justamente. Ele vai ficar com o nome sujo. Mas quem vai se dar mal vai ser a produtora, quem põe dinheiro no filme, né? Exato. Bom, mas tomara que esse filme nosso tenha sido um sucesso de crítica e de público. Mas vai ser eu, o drogado de bailarina, é sucesso. Já é um sucesso. O Neil é a cisne negro. Beleza. Cisne rosa. Vocês querem falar alguma coisa final aí? Deixar eu falar alguma coisa? Ah, eu vou fazer um jabá. Quem gosta de pimenta, conheça o molho Honey Pepper. Tem um banner aí no site, vai ter link. Produto feito de coração para amantes de pimenta. E quem não gosta de pimenta pode provar que vai começar a gostar. Fala o teu canal do YouTube aí, Nil. Fazer uma divulgação também, se quiser, que a gente põe o link, já você fala mais ou menos o que se trata. Legal, quem quiser conhecer o canal lá, chama Nil Castro, né? Que é N-E-O, que escreve N-E-O, ponto Castro. E o canal eu faço uns comentários sobre filme, umas análises, umas críticas sobre o lançamento, sobre filme antigo também. E tem temas variados também, viagens e lugares, bebidas, quem quiser dar uma Aventuras, olhada. microaventuras. É, quanto é tema, eu canal É muito é quase massa. igual fazer uma reportagem, né? É legal ter um canal no YouTube. Quem quiser dar uma olhada lá, Nil Castro, deixa vai ter o link aí, não Vai ter vai? o link, vai ter o link também. E a gente vai ver se faz um vídeo também falando sobre isso pro canal futuramente, certo? Certo, vamos sim. Valeu a participação aí, galera. Um abraço para todo mundo. Valeu a participação no programa aí, Nil. Valeu. É isso aí, boa noite aí também, pessoal. Valeu.